97, Estádio 97, Estádio 97, Estádio. Estádio 97, começando mais uma vez no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Olha nós aqui, que dia lindo. Beleza? Que alegria, isso. Boa tarde. Mais estar aqui com vocês, viu? Oh, e aí, Carmelo? Ô, Carmelo, chegou cedo hoje. Daqui a pouco na programação, hein, Sombra? Hã? Três músicas, você vai escolher a preferida. Daqui a... Dentro do estádio? Exatamente. Isso. Vai ter que escolher a preferida. Você vai escolher a campeã, vai tocar no final do programa. Vai tocar no final do programa. Você quer que e as 10 mais? Não, quer que eu já fale, ó? É. MC Ludmilla hoje. Kleber e Kleber amanhã. E Cristiano Oswaldo Lima, Bitoquinha Doce. Daqui a pouco você escolhe. Olha, se depender do Sombra e de todos nós aqui, já está escolhido. E balde de M, não tem? É boa ideia, hein? Nenhuma boa ideia. Das três. Ah, boa ideia. Nossa. Valde de e as 10 mais? Né? Eu queria ver as 10 mais da rádio. As 10 mais? Nossa. Daqui a pouco eu posso aqui puxar pra você. Pô, tem não, Belo, não, não, tem não, São não, Prazer. Essa energia do Carmelo não tem as 10 mais, tem as 10 menos. Oh, nossa. Boa ideia. Um abraço pro Billy aí do São Prazer, é o 20 nosso. Grande Billy. Ó, oh, tem Sampa Crio, Travessas. Também, ouve, gente, você gosta, Sombra? Hã? Grupo Raça. Grupo Raça também, olha que legal, viu? Grupo Raça com o meu xodó, lembra? Meu chamega do seu jodó. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos! Bora! Tranquilo. Vamos aqui com quem? Com quem? Vocês. Joga a moedinha. Joga a moedinha. Começar aí, porra. Começar aqui com nós, eu e da vó aqui. Palmeira! Opa! Mais um patrocinador, tamo bem aí, sendo que não teve nada no passado. É quer mesmo? Dizer, vocês estão bem, mais né? Mais um. Ah, tamo que beleza. Vocês estão bem. Pergunta pro Rudy o que é homoplata. É diplomata aquele carro. É. Não, é homoplata, vó. É. Homoplata é a região do ombro. Mas por que não fala ombro já? Não sei, fizeram dar de... Conheço o corpo humano. É porque quem escreveu a matéria era ortopedista. Então quer dizer, quando vem aquele patrocínio abaixo lá do umbigo, vai qual o nome? Pubis. Ah, tá bom. Mas é mais chique. Nas costas é homoplata, fica chique. Beleza. Ah, eles negociam o ombro por 2 milhões. Quando fala homoplata, vira 5 milhões. É chique. E vai chique. Ter beijinho no ombro, que é beijo no patrocínio. Não, beijinho no homoplata. Beijinho no homoplata agora. Muito bem. O Palmeiras que espera ainda tá chegando a definição até na sexta-feira pelo Arouca. Né, sexta-feira deve ser alguma coisa. É o único jogador realmente que farta lá pra fechar o elenco primeiro da parte desse ano aí. Até o final do Paulista, né? É isso. O Flamengo não tá na parada? O Flamengo desistiu e parece que o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul também. É Cruzeiro ou de Minas? É de Minas. É de Minas, vovô. É, tá bom. Tá gostou do clássico contra o RB lá? Ó, esse RB é bom, viu? Tem um jogador, bom. Tem um era jogador bom. Era pra ter bom. Tomado um empate no Mas final. Foi roubado, hein? Era pra tomar? Para de cornetar. Um gol do craque no linha. Foi roubado a juíza ali. Tem um destaque bom do jogo, que foi a primeira vez que o Palmeiras saiu na frente na própria arena. Nossa! Olha aí! Que legal! Agora, cara comemora. Vou falar uma coisa. Saiu sabe que a avó não gosta? Do quê? Porque começa um time, aí muda totalmente o time. Eu acho que como vai começar o Paulista aqui de São Paulo, deveria ver quem Paulista tá mal. Seria da Paulista de São Paulo. Deveria ver quem tá mal e trocando. Por exemplo, o Mendilesma, Sombra, pelo amor de Deus. Esse rapaz aí, esse Mendilesma, tá, eu tenho dó, a avó tem dó dele. Ele tá jogando em 1970, a bola é mais lenta. Ele recebe em dia, vó. Eu tô com dó dele. É o Rive. Eu não tenho dó, não. Pro segundo tempo, tirasse ele e botando as pessoas que... Deixa a zaga titular, deixa o, não, mas... o Zé Roberto. Tá, precisa dar um jeito na zaga, hein? Pra treinar melhor. Estamos fazendo as experiências que vão ser feitas ao longo do ano. É, calma. Vem com essa lentidão, o problema é que joga dois, daqui a pouco joga outros dois, daqui a pouco sai os dois pra entrar o três. Mas jogo de ideia. A semana que vem já contra o Aldax, já é o time mesmo. E o Palmeiras jogou bem. E tem mais uma coisa, vó. Fala, moita. Depois do 80 mil sócios avantes, né? Conseguiu, passou aí o Grêmio, 82, né? Já. Meu Deus. Então, vai aumentar. Passou o Grêmio aí, e o Nobre falou sobre isso hoje, né? Inclusive, sim, falou que vai ter adequação de preço. Sim. Porque esse preço da areia, do sócio avante, ainda era quando o Palmeiras era no Pacaembu e tal. E ele falou, com a nova arena, os preços serão maiores e tal. Vai cair para uns 60. Nós estamos ferrados, porque os avantes de 70 já não vai ganhar ingresso. É, então. Ai. Vou dizer um negócio. Adequação de preço. Vamos parar de pagar, tá? Vou dizer um negócio. Eu já vi coisa bizarra no futebol, mas ontem os caras conseguiram ser... Cara, a Globo não quer falar o nome Red Bull. É, mas eu acho que isso é uma coisa pra se discutir comercialmente, né, Mudaram o logotipo do time? Não, mudaram o logotipo não, mas é... Mudaram o logo? É. O escudo. Mudaram o logo? Entraram lá no paintbrush rapidinho e apagaram. Não, não, mudar o logo é doido. Mudar o logo do time? É, mudar o logo é complicado, mas isso é uma questão pra se discutir comercialmente. Não, mas os caras, eu acho engraçado, os caras querem a empresa que investe no esporte. Cara, muda o time, eles querem o quê? Mas eles já fazem isso com vôlei, mano. O Benja. Não, logo eu sou contra. O Benja, eles já fazem isso com vôlei. Eles não falam o nome da patrocinadora do time. Não, logo também sou contra, mas eu acho que o nome, eu acho que a empresa que tá anunciando ali pode vetar sim. Claro. Ué, comercialmente falando, você tá fazendo um marketing direto. Mas o nome não é registrado na federação? Não, mas é que tá. A federação registrou. Por exemplo, a equipe de Fórmula 1. A Globo não fala. Ela fala RBR. É ridículo. Ué, mas... Não é só engraçado a Red Bull, era ridículo, tinha com um pão de açúcar também. Eu não acho ridículo, não. Porra, eu acho que a Globo tá certo. Quer dizer, então a empresa que quer investir no esporte não investe. Investe? Tá lá montando o time, não tá? Então, e aí. E o time não pode falar o nome? Mas isso é marketing direto, Benji. Eu acho que a Globo. O time, os caras estão investindo. Mas subiram. A Globo tá na dela, ela não é obrigada a mencionar o nome. O pão de açúcar montou o time? É, eu acho que Globo... fizeram os caras mudar porque é igual, por exemplo, o naming rights do estádio. Por exemplo, a empresa que compra um naming rights de algum estádio, ela compra do clube, ela não compra da emissora de televisão, da emissora de rádio. Então, mas se pagar, fala. Mas se pagar, fala, faz paga, parte. Sim, mas por que é assim? Mas mudar o logotipo comercial também é normal. Não, aí volta na outra questão. Mudar o logotipo, assim, na minha opinião, não é legal. Eu acho que tá lá o distintivo, tem que ser respeitado. Mas agora, com relação ao nome. Mas por que fala o nome do Bayer? Tem inseticida. Não, não é esse. É Bayern de Munique, não é o Mata-Rato. Ah, tá bom. Bom, é isso, né, Sombra? A Copinha Palmeiras se deu mal. Então, e o Palmeiras vai... Oswaldo, vingamos vocês. Faz tempo. Agora ficou brava com os meninos que estavam... Mas faz tempo, velho. Vingamos vocês. Fiquei triste demais. A véia tá louca, foi na quinta-feira. Mas, Olímpio, não tem camisa na Copa São Paulo. Já foi na quinta, meu. Isso foi na quinta. Eu tomei o pretzel, né? Tá. Então, desculpa. Ó, e o Oswaldo falou que vai subir 4 da base aí da Copinha, viu? Gabriel Jesus. Gabriel Leis. Christopher e Juninho. E talvez o Guilherme. Então, eu acho que. Qual desses é melhor, vó? Ah, o Jesus. Ah. Aí depois o Jesus, né? Depois eu acho o Juninho. Jesus é bom. Aí depois, apesar de controvérsias, o Jesus é melhor. Menino Jesus! Menino Jesus do Palmeiras! Meu Deus! Ele ressuscitou o time, viu? O Benja não acredita no potencial desse atacante. Não. Mas olha, pode falar. Contra. O Palmeiras jogar mal esse ano, ele vai ser crucificado. Hã? Entendeu essa? Não! Para, vó, para! Essa avó tá muito louca hoje. Mas olha só, eles foram bem na mudança do nome do menino, né? Que era Gabriel Fernando pra Gabriel Jesus. Foram bem. Pegou, porque, né? se esse cara fizer sucesso, como eu acho que fará, ele amanhã vai pra um futebol inglês. É rápido pra jogar no futebol inglês, hein? Ele é muito rápido. Ele é rápido, hein? Tem velocidade pra jogar lá? É. Porra, amanhã chega Jesus no time. É verdade. É verdade, gente. Welcome, Jesus. E numa dessa aí, o zagueiro... Puta jogada. Olha agora, quem poderá nos defender? Não é o Chapolin, é o Mas, Jesus. Mas o zagueiro vai lá e faz uma falta no Jesus, velho. Ele é um pecador, velho. Ele tem que pagar fogo do inferno. E a piada pronta, né? O nome dele é piada. E é legal que já mete aquele tema de Aquarius, entendeu? É legal. Sim. Ah, ele sempre será o Menino Jesus enquanto for novo. O Menino Jesus marcou o gol. O peixe... O peixe. Ó! Oh. Peixe. E aí, seu Bento? Tudo certo? Tudo tranquilo. Cegado. Hoje foi o dia de apresentar o jogador Marquinhos Gabriel. Nossa. Só um detalhe: o Bayer Leverkusen é da Bayer, sim. Aí tá vendo? Vocês xingaram a avó. Ah, é? É, da Bayer. É o Bayer de Munique. É um inseticida? Ah, os dois? Pudesse, o Bayer Leverkusen e o Bayer de Munique? Pode cortar, então. Não, se não puder falar mal, é Leverkusen só agora. A Globo não fala é Ferrari. É B. Leverkusen. Ferrari não é marca? McLaren não é marca? Mas o Boninho tem uma. Benetton não é marca? Hã? A Benetton não era marca? Eu sei, Benjamin, mas é... É que mudou as coisas, Benjamin. É a marca de roupa, não é? É que mudou as coisas, Benjamin. Antigamente se falava. Mas há muito tempo atrás não fala mais. Uma propaganda agora, é o cara não vai sair e vai comprar a Ferrari. Mas aí, propaganda? Agora o energético o cara compra. Não, a questão não é essa. Carros de corrida competem em carros de corrida. Ali é uma marca de bebida comprando um time de futebol. É outro aspecto. Um supermercado que quis fazer um time. Exatamente. E o curioso é que eles são anunciantes. Hã? O Red Bull é anunciante. Mas isso é uma questão comercial que compete a cada empresa. Sim, tá certo? Aí nessa questão comercial eu não vou discutir a questão da Globo. Sim. A Globo ela entende aquilo que ela deve proteger ou não, assim como nós aqui entendemos aquilo que nós devemos proteger ou não. Não tem a dúvida. Se eles não pronunciam, é porque alguma determinação. Eu, por exemplo, protejo o Domênico todo dia. O que é meu, eu protejo. Tem uma cervejaria que comprou com a Campeonato Paulista. Mas não é todo mundo que vai falar Campeonato Paulista, tal, não vai. Ô Sombra, e como compra, verdade? Fica alguém, lá na federação com alto-falante na porta falando Campeonato Paulista é tal, babá. É. Mas a Libertador não fala o nome dos patrocínios? Não. Depende. Não, depende. Aqui não se fala. Se pagar os caras, desculpa. Aqui não se fala. Bom, ó, e o Santos também chegou gente lá, né? Tem o Marquinhos Gabriel, né? Não, chegou mais quem? Um. Mais um? Quem? O Vanderlei. O goleiro. Curitiba falou que aceitou a proposta do Santos. Acertaram, né? Acertaram e agora o Santos tem um time. Mas um goleiro. Tem manchete, Sobendo? É, mas sim, É bom goleiro, RG. Bom goleiro, RG. E Walter ainda continua na negociação. Então, mas o tem que perder 20. O bom de tudo isso é que o Santos fez aí o seu jogo treino, né? Contra o grande Cutia. E o interessante, o legal, não pelo placar, e claro que tinha que ganhar de 4, 5, 6, 10, não importa. Mas o legal é que eu não assisti, mas quem assistiu, os comentaristas, os sites de esportes, todos comentaram sobre as boas atuações de Elano e o Ricardo Oliveira. Então isso é legal. É legal porque sinal que os caras chegam bem, né? Estão aí. Bem preparados, e isso é legal, vai colaborar e muito com a molecada. Então agora é guardar aí, né? Expectativa para ver esse time em campo, na prática, como é que vai ser, né? Eu sei que já não tem nada a ver muito com o Santos, mas eu vi a estreia do Damião, cara. Teve uma bola na ponta direita que esticaram para ele num contra-ataque. Ele caiu, tropeçou, caiu de boca no chão. Mas ele fez muito isso no Santos. Mas de boca, sabe que o cara caiu de boca? Uma bola na ponta direita num contra-ataque. Ele foi dominar, sabe quando o cara olha para já ver se vai dar para cruzar? E aí ele não vê a bola engancha no pé dele, ele cai de boca. Mas que coisa, nem na várzea, né? Velho. Aquele cara que deu aquela... Aquele, fez aquele lance, qual era o nome daquele drible mesmo? Aquele Carrapeta, pela camisa... pô. Pela seleção brasileira. Na seleção brasileira. Esse sumiu, na cara. Carrapeta. Ou aquilo foi um... Um acaso, um aborto da natureza. O cara parecia um bolo, caiu de boca no chão, cara. Que delícia, onde foi isso, menino? No campo. E não tivemos o treino do Valência, né? Então vamos aguardar aí. Faltou o Valência, parece que o Valência, o Cicinho, né? E o... Teve outro, esse foi contratado aí, o... Marcos Gabriel, né? Esses três Marquinhos não, Gabriel. Não treinam, Marquinhos Gabriel, esses três não treinaram. Mas tudo é bem. Isso aí, velho. Peixe sussa. Vamos à luta. A avó, ano passado, ficou encantada com o Marquinhos Gabriel, né, velho? Joga bem, viu? Olha, melhor que o Muxo, melhor que esse jogador. Se deixar jogar, vai gostar. Não vale lugar nenhum, mas parece que jogar vai gostar. Vai gostar, mas... Assim, olha, o velho vai gostar, mas aqui não, né? Manda o Aruca que vai gostar, do Marquinhos. Tá bom, então. Esse é o Estádio 97 de Energia, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Chama aí, seu Bento. Corinthians. Coringão! Pela nona vez, parabéns ao Corinthians ontem. 26 dias no ano e eu já gritei é campeão. Que momento, hein, mano? Geralmente, quando o Corinthians ganha a Copa, acontece alguma coisa extraordinária no ano, que tem aquelas coisas. Nós ganhamos o Carnaval, já ganhamos o Mundial, Libertadores, entendeu? Carnaval é nós, estamos aí, entendeu? Certo. Mas, ó, o Corinthians que tá em busca de um outro atacante. O Corinthians lembrou que tá difícil, aí comentou até no Brocador. Tem aquele sonho antigo, né, que voltou à tona com o Wagner Love. Brocador, irmão. É. Brocador. É, o Brocador era o plano A, Bento, mas tem uma possibilidade do Corinthians aí tentar o Wagner Love. Wagner Love. Mas é bom, pô. Porque o Xandão nem em Portugal, eles já tem aí uma quantidade de estrangeiros. Xandão seria o sombra. O Corinthians trouxe o Wagner Love, o que vai ter de jornais pra lá. Tá vendo? Não falei. Falei, né? Faz 9 anos. Principalmente esse aqui, ó. Ó, eu falei que vinha, só não falei quando, não falei. Fala a verdade, Wagner Love com a camisa do Corinthians, eu já tenho esse arquivo fazendo no meu programa, não é, Prétio? Fui bem, não fui? Fala a verdade. 2000, em 2000 você falou. Sim, não. Sabe por quê, Bento? A situação é a seguinte, eles têm direito a ter 5 estrangeiros no elenco, sendo que um, obrigatoriamente, tem que ser asiático. O asiático que tem ali é australiano. Aí vão falar, mano, burro, a Austrália não faz parte da Ásia. Concordo que não faz. Pra FIFA faz. Mas pra FIFA, em termos futebolísticos, funciona assim. Quem pensou Austrália... burro, agora retirou o burro. Chupa então, burro, retirou. Rapidinho. Então eu tenho que explicar antes que começa a me metralhar. Mas vou avisar, você que tá retirando, espera um pouco. É, espera um pouco. É uma questão de alguns minutos, não, você não, vai... Não, negativo. Você vai, o que você negativo, vai retirar, você vai recuperar. Tô dando uma aula. Não, tô dando uma aula. E se eu não me engano, mano, acho que eles estão na semifinal da Copa da Ásia agora. Então o negócio é o seguinte, Portuga, dos 5 estrangeiros, um obrigatoriamente tem que ser asiático, e esse asiático é australiano, que a FIFA volta a falar que ela reconhece a Austrália como parte integrante da Ásia. Esse australiano que tá lá, ele já ocupou uma vaga, ou seja, tem mais 4. Ali no Shandong Luneng, velho, sombra, tem ó, Wagner Love. A FIFA tem uma organização política, geopolítica só dela, né? Então. É o mundinho dela. Eles brincam de war. É. Ó, Wagner Love, eles têm o Junior Urus, que é querido pelo Cuca. Como ele chama? Junior Urus. Urus. Jogou no Curitiba. Urso, você não conhece ele? Bom jogador. O Junior Urus, ele era jogador do Curitiba. O Cuca gosta muito dele. Então, ó, Wagner Love, Junior Urus. Ele tem o Aloysio, aquele que dá voador em todo mundo aqui no São Paulo. Ruim. O Diego Tardelli e o Montilho que acabou de chegar. Ou seja, eles têm 5. Eles têm que se desfazer de um desses brasileiros aí. Aí o Flamengo na briga pra ter o Montilho. Então, mas possivelmente não irá. Sombra, na boa. Não é assim. Os caras falam assim, mas o filho do Montilho é especial, ele requer certos cuidados. Mas aí o cara, Sombra, ele tinha que ver essa situação antes de ele assinar o contrato. Mas prometeram pra ele, então, mas é que tá. Não deram, precisa ver, Portugal, porque houve uma informação a respeito disso. Prometeram, não cumpriram, mas o que prevalece é o contrato em chinês. Porque parece que no contrato em inglês tem uma cláusula falando isso e tem um contrato traduzido para o chinês também, o mandarim. E no contrato em mandarim, quando existe uma dúvida, no contrato em inglês fala uma coisa, o mandarim fala outra, prevalece o chinês. Mas aí é chapéu nos caras. Ué, aí que tá. Então, Sombra, querendo ou não, se os caras lá, os chineses, aí pagaram 30 milhões para tirar o Montilho, tá certo? Do Brasil. Não vendo. Os caras vão querer ser ressarcidos, e nada mais justo. Não, sendo que os caras pagam aí mais de R$1 milhão pelo Montilho. Só dinheiro à vista. Tá certo? Só então, dinheiro. Querendo ou não, existe essa pendenga aí, Pendência. Querendo... Não, pendenga. É uma pendenga mesmo. Pendenga, pendenga. Não, mas é uma pendenga mesmo. Pendenga porque... parece quase uma palavra pornográfica. Parece. Né? Pendenga é uma pendenga. Na pendenga. Pendenga é com na boca. Pendenga é um problema com confusão, mano. Então. Justamente, existe essa pendenga entre as partes, RG, porque tá na cara que os chineses não vão abrir mão. Porque, querendo ou não, Sombra, se os chineses abrissem mão do Montilho e falar, beleza, empresto por um ano pro Flamengo, o cara praticamente tá dando um atestado liberatório pro jogador. E eu vou falar o porquê. Se a China hoje não tem condições aí de dar um tratamento digno pro filho do Montilho, daqui um ano também não terá. Porque a China, nesse quesito humanitário, RG, é um dos países mais retrógrados que tem. Você vê um monte de chinês aí trabalhando em calabouço, regime, tá certo? Dos caras, em condições subhumanas, e ninguém tá nem aí pra nada. Mas, ô, mano, então, querendo ou não, Sombra, eu acho que desses jogadores, desses 5 brasileiros que ali estão, você acredita, você acredita que realmente na China é impossível dar o tratamento que o filho dele precisa? Eu acho que não, eu acho que não. Eu até falei isso aí, foi muito criticado, eu falei, com $1 milhão por mês, Sombra, isso aí é solução, não é problema, velho. Não é que você contrata uma professora particular, você compra. Na China você compra pessoas como se fosse um saco de batata. É verdade. Não, eu acho que é. Na China, Sombra, você compra uma professora. De profissionais capacitados. Então, mas você compra uma professora. Assim. É coleguinha, RG. O problema é que não pode ir pra escola. Você contrata um monte de chinesinho figurante, que o pai tá trabalhando no calabouço, vai ficar preso em casa. Põe na casa do Montilho pra ser o amiguinho do filho dele. Eu discordo totalmente do mano. Ah, pra variar. Chinês, já falei pra ele. Quando se trata de filho, ainda mais um filho especial, acho que os comentários têm que ser diferentes. Mas a FIFA reconhece isso daí? Quem tem um filho. Tem um contrato assinado, quem gente. Tem um filho especial. Eu não tô falando, não vou discutir aqui. Eu não sei o que foi combinado. Claro. Se... Agora, a partir do momento que o cara tem um filho especial, que requer um cuidado especial, um tratamento especial, enfim, uma série de coisas, e não está conseguindo se adaptar, é um problema diferente do cara ir para lá e falar que não está conseguindo por causa do feijão, por causa da língua. Eu falei para você. Não, mas ô Benja, filho, eu concordo plenamente com você. Filho é uma coisa diferente. E precisa filho entender especial. Os dois lados da não, história. Mas, gente, você entendeu, mano? Não é assim. Benja, né? Benja. Na compra, entenda. Não, o negócio é o seguinte. Não, eu concordo plenamente mas, com Benja, você na parte assinou, teórica. Sabia. Pera aí, só um minutinho. Na parte teórica, gente, é muito bonito e eu concordo com vocês. Não, só que na parte prática, Benja, existe um contrato assinado, tá certo? Se isso vai pra FIFA. E outra, essa questão da adaptação. Não sabemos nem do contrato dele. Então, mas é o que tá sendo divulgado, que a gente tá comentando isso. Não, eu não comento em cima. A partir do momento que envolve um filho especial. Não, mas é que tá, gente. Nada que eu não primeiro, sei. Primeiro, se o principal objetivo, Sombra, é o bem-estar do teu filho, você deveria antes de assinar uma proposta, você ir lá, ver quais são as condições, tá certo? Fala, não vou assinar nada antes de ter certeza do que a minha família vai ter de condições aqui pra eu poder tratar meu filho. Eu não tô criticando o Montilho nesse sentido. Sei. Porque pode ser que a gente fale aqui, ah não, o cara tá vendo só as cifras. Pode ser que não, ele possa ter talvez tido a oportunidade de ir pra lá, visto, enfim, e na hora ele pensou que era uma coisa e depois foi outra. Mas se você for alegar, independentemente do filho ser especial ou não, Sombra, amanhã, qualquer criança, filho de jogador aí, que não se adapte também, teoricamente, abre um precedente, independente da criança ser especial ou não. Se amanhã, por exemplo, a mulher do cara vai e não se adapta, o cara fala, não consigo viver sem minha mulher, faz o quê? Rompe o contrato? Quem paga os 30 milhões? Então, mas quem paga os 30 milhões que o clube chinês pagou? Nesse caso, eu estou do lado do Montijo. Não, ele tá no direito dele de pedir, mas quem paga o clube chinês, Benja? Ô, mano, tem que se ver uma coisa, mas não pode se tratar um assunto desse numa frieza tão grande. É lógico que o clube investiu, gastou, concordo. Mas, meu... O clube não pode sair com uma mão na frente e uma atrás, gente. Isso é outra coisa. O outro clube vai devolver o dinheiro? Isso é outra coisa que tem que estudar. Agora, o cara tem um filho especial que não está conseguindo viver no lugar, o jogador também não vai render, gente. Como é que o cara vai jogar bola sabendo que tem um filho especial que requer um tratamento especial, tá certo? O cara não vai jogar nunca. Mas, Benja, isso abre um precedente muito perigoso, cara. Não é precedente perigoso. Ele pode pedir pra que a mulher dele volte ao Brasil. Então nunca mais vai jogar bola no Brasil. No Brasil, gente. Bom, tá bom. A gente vai poder discutir o problema. Você trata ele de uma forma fria. Não tô tratando de forma fria, eu tô vendo do lado do clube também. Você trata de uma forma fria como se fosse... Negativo. Ah, pega um avião, volta. Tá? Não, pelo contrário, mas eu tô vendo do lado do clube chinês também. Filho é filho. Um filho especial requer um tratamento especial diferente. Vocês falam com uma frieza muito grande. Não é frieza, não é frieza. Pelo contrário, é que você só está analisando o fator pessoal. Você precisa ver o fator profissional também. Eu acabei de ver. Tem um contrato assinado, Benja. Eu acabei de ver. É que você não pôs os 30 milhões na mesa, tá certo? Se você tivesse posto, talvez seu pensamento fosse outro. E você talvez... Benja, eu não estou criticando o fato. Você não vai me jogar contra as pessoas aí usando esse argumento. Desculpa. O negócio é o seguinte. Não, pelo contrário. Eu estou analisando o lado do clube também. É que você só está analisando o lado do jogador. Porque envolve uma... Tem um contrato assinado, gente. Eu não tô falando que ele tem que rasgar o contrato. Um filho especial requer que tenha uma sensibilidade maior na hora de tratar isso. Mas ele devia ter ido lá, né? Por exemplo, o Bernardo que tá fazendo é ridículo. Ah, tá forçando uma barra pra ele. Foi prometido pro jogador espanhol e foi no jogo e não deram. O Bernardo é ridículo. Tá certo? Porque ele não tá alegando nada. Não dá. Tá certo ou não? Ele não tá falando nada. O treinador virou e falou assim: ele ganha 300 mil euros por mês. Ele precisa, dito pelo Luchesco, não fui eu. Ele falou: o cara ganha 300 mil euros por mês, só chora, só reclama, precisa virar homem. Dito pelo técnico do Shakhtar. Ô, Benja, o cara ganhando 1 milhão, ele não levaria um cara daqui, um fonoaudiólogo, não levaria uma equipe? Como é que eu posso argumentar? Rapaz, o cara tem um filho especial, gente do céu. Então você não assinaria um contrato qualquer, Benja. Não é possível que você seja tão gelado. Mas, o que foi dito foi oferecido. Uma professora de espanhol, um tratamento com fonoaudiólogo. E não é que o clube não queira, a cidade de Luneng não atende. Não tem infraestrutura pra isso. E aí o cara falou que não quer mais falar. Tá no banco, jogador, toda uma situação. Por enquanto a gente tá falando as coisas que o Montijo... Pelo menos é o que o Montijo diz, é isso? Sim, é o que o Montijo diz. É o que ele alega. O Cuca já disse isso, o Cuca falou. O Wagner Love também falou. A coisa tá complicada pra ele, o Cuca disse também. Aí pra variar, Sombra, eu dei uma alternativa aqui que seria viável e gostaria que você avaliasse também. Negócio seguinte, o Cuca, ele tem o Montijo como se fosse um brasileiro. Você quer burlar com ele. Certo. O Cuca, ele tem o Montijo como se fosse um brasileiro. O Montijo é argentino, mas não parece, ele é gente boa. A gente gosta dele. Ele é gente boa. Não parece, mas ele é gente boa. O que eu falei foi o seguinte, Sombra. Eu sugeri que o Cuca fizesse, por exemplo, um teatro. O que você faz? Chega lá no presidente do Shandong Luneng, bate na porta lá no Xing Ling lá e fala, o seu Xing Ling, o negócio é o seguinte. esse cara tá me dando problemas, esse cara não é bom de grupo, esse cara aqui tá me contaminando contra o resto do elenco. Quero que ele saia da equipe. Ah, crimina, faz assim aí, Montilho, tudo aí, nosso. Aí, se eu sou o cara do Lunen, eu falo assim: é porque você é um péssimo comandante. Tchau. Não é isso. Ele gosta do Cuca. O presidente gosta do Cuca. Passa a não gostar mais. Chega lá e fala: esse cara aí, ó, tá me causando um sério transtorno aqui. Fala, ele tá contaminando o grupo, etc. O cara burla a sombra. Dentro de uma situação, ele consegue burlar. As ideias. Mas vocês ouviram uma transferência. Vocês ouviram a entrevista do Cuca dizendo que nem ele sabe se ele estará. Nem ele sabe se vai cumprir o contrato. Então, bom, ele deveria saber. Porque no caso dele, acho que não é de ter um filho especial. Ele deveria, então, esse aí não teria desculpa. É, os caras acham que todo mundo é trouxa. Ele falou aí que ele pode voltar pro Brasil, ele deu entrevista dizendo isso. Olha, vamos deixar isso aí, se tiver que amanhã romper o contrato, vamos deixar pra FIFA decidir, né? Claro. Agora, lógico, eu entendo que o Mano tem o lado dele de razão e o Benja também. É um menino, eles têm um filho especial, a condição de ser pai de uma criança com necessidades especiais não é fácil, né? E também tem o outro lado do clube, que é o lado frio da história, fala assim: olha, assinou, veio pra cá e tal. Fora isso, independentemente da criança ser especial ou não, amanhã, porque o bem-estar da tua família tá em primeiro plano, independentemente do seu filho tá com problema aí. Mas você na sabe, escola, mano, eu acho que às vezes não basta você chegar e levar o profissional pra cuidar até lá. Porque às vezes é a questão da interação no dia a dia. Óbvio, é um país muito diferente. Sombra, eu concordo plenamente. Eu entendo o lado do Benji, acho que ele tem razão nessa discussão também. Só que não, eu acho que isso. Não, não, não, entendo, você quis ser um pouco. Mas é que eu acho que se isso vai pra FIFA, jogou você clube vai falar: paguei 30 milhões, tá aqui, tá assinado. Fala, eu vou ter que dar o jogador pra outro clube. Gente, é lógico que ele for. Eu acho que a FIFA vai analisar de maneira fria. Mas, ô Benji, com relação a esse lance do bem-estar aqui, só pra concluir e fechar, com relação ao bem-estar, amanhã, pensa um filho de um jogador que não tem uma necessidade especial, mas ele não se adapta ao país. Abre-se um precedente perigoso. O cara vai falar: tô insatisfeito aqui, porque o meu filho não conseguiu se adaptar à escola, aos costumes, à comida. Mas aí ninguém vai se sensibilizar com uma história e vai falar: você tá de sacanagem. Mano, pelo amor de Deus, uma criança especial requer um tratamento. É óbvio, eu não tô falando. Mas o Montinho não sabia disso antes de assinar o contrato? Mota, eu não sei se sabia, se não sabia. Ah, então, essa que é a questão. Eu não sei o que foi combinado. Essa é a questão. E que se sabia, não sabia, não interessa. Foi pra lá. Lógico que sabia. Não tá conseguindo. Rapaz, não dá. Eu não tô. Você não vai pra um lugar ermo sabendo que lá. Não, lá você vai ter grande dificuldade. Lá não é ermo, lá tem muita gente. Eu não tô defendendo o Rasgado. Ermo no sentido de que não tem nada do que ele precisava. Não. Ele não sabia. Foi prometido, mano. Mas olha, vocês deviam estar aqui agora exaltando que o Corinthians foi campeão da copinha, planou na vez. Vocês conseguiram chegar do Corinthians na China, cara. Não, não é porque... feito Zizal, não, por causa do Wagner Love. Wagner Love pode ser um jogador aí que interessa o Corinthians. Se vier pro Corinthians, vai pro Guinness Book. Ele foi contratado com 23 anos e vai chegar com 31. Mas Wagner Love, Sombra, é verdade. É, já tá com mais 30. Ah, mas uns 30 deve ter. Mas o Sombra, com relação ainda ao Wagner Love, é um jogador que ele tem um salário de mais de R$1 milhão na China. Sei. É, o Shandong Luneng, se dispensasse ele, poderia fazer um acerto para que pagasse metade dos salários aí. Isso viabilizaria a vinda dele ao Corinthians. E o outro problema do Wagner Love. Parece que o empresário falou que ele vai sair mesmo. Então, pensaram ele. A grande chance dele poder sair. Parece que a última partida que ele fez com a camisa do Shandong Luneng foi essa contra o Botafogo no final de semana. Ele não volta pro Flamengo, hein? Pode ser que vá também. O Flamengo vai entrar. Tem um vínculo lá. É, tem um quezinho. Mas outra coisa importante aí é que o Tite lá, ele já efetivou alguns jogadores, o RG, pra compor o grupo principal aí, como é o caso do Matheus Cassini. Ah, Copinha? Isso. É, legal. Eles falaram que ia ter uma reunião ainda hoje, mano. O Arana já tá, o Tocantins já tá, tem o Sam, o zagueiro aí também. Tem meio real pra jogar isso. É, malandro. Tem o artilheiro da Copa São Paulo aí também. E todos eles já encaminhados com o empresário. Sempre, né, RG? Já vieram de outros clubes assim. Tem uns caras que fizeram sucesso aí no time do Corinthians na Copinha, o Corinthians só tem 10% do nego. Mas e olha lá quando tiver 10%. Infelizmente é isso, né, Sombra? Mano, aquele que tem... O Corinthians conquistou o nono título, né? Qual que é o nome daquele que tem o aparelho, lá que usa o aparelho, aquele atacante lá? É atacante? Schumacher. Que usa aparelho. Todos os feinho, feinho pra caramba. É, pro inferno. Ele deu entrevista. Que maldito. Ele falou aquele cara que usa aparelho. Ele deu entrevista. Maldito. Ele deu uma entrevista e o repórter perguntou pra ele. Ele falou: não, a minha condição é a seguinte. Acho que o Grêmio Osasco tem 50% do passe dele. Corinthians tem, acho que não sei quanto. E aí ele virou e falou assim, mas olha, perdão, com isso aí eu não me envolvo, eu deixo isso pro meu empresário. Quer dizer, pô, você fala, ah, mas todos velho, falam isso, viu? 17, deixa 18, pro meu empresário. É, isso eu deixo pro meu empresário. Mano, como é que chama o atacante que se destacou no Corinthians? Não é fácil, não. Olha, continuando com as manchetes. Como é que chama a sombra? Sei lá. Eu cheguei pra ele hoje na concentração e dei um... Você deu incentivo pra ele, falei palavras pra ele entender. O Vasconcelos, o que é o, mano, Gabriel Vasconcelos. O que é o Corinthians? Eu cheguei pra ele e falei, citei uma poesia bonita pra ele que se chama O Apelo. O Apelo? Eu falei, e onde o pipilo de um pássaro que passa de repente parece suspender uma lágrima que nunca se derrama. Oi, e quem foi? Pra ver se ele entende. 97, estádio 97, estádio 97. Estádio 97, estádio 97, começando mais uma vez no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Olha nós aqui, que dia lindo. Beleza. Que alegria, hein? Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês, viu? E aí, Carmelo? Ô, Carmelo, chegou cedo hoje. Daqui a pouco na programação, hein, Sombra? Três músicas, você vai escolher a preferida. Dentro do estádio? Exatamente. Vai ter que escolher a preferida. Você vai escolher a campeã, vai tocar no final do programa. Vai tocar no final do programa. E as 10 mais? Quer que eu já fale, ó? MC Ludmilla hoje. Kleber e Kleber amanhã. E Cristiano Osvaldo Lima, Bitoquinha Doce. Daqui a pouco você escolhe. Olha, se depender do Sombra de todos nós aqui, já tá escolhido. E balde de M, não tem? Boa ideia, hein? Nenhuma ideia. Das três. Ah, boa ideia. Nossa. Balde de E as 10 mais? Né? Eu queria ver as 10 mais da rádio. As 10 mais? Nossa. Daqui a pouco eu posso aqui puxar pra você. Pô, tem Belo, tem São Prazer. Essa energia do Carmelo não tem as 10 mais, tem as 10 menos. Oh, nossa. Boa ideia. Um abraço pro nome. Billy aí do São Prazer, é o 20 nosso. Grande Billy. Ó, oh, tem Sampa Crios, Travessas. Também ouve, gente. Você gosta, Sombra? Hã? Grupo Salve Raça. Aí, Grupo Raça também, olha que legal, viu? Raça com o meu xodó, lembra? Meu chamega de seu xodó. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos! Bora! Tranquilo. Vamos aqui com quem? Com quem? Vocês. Joga a moedinha. É, joga a moedinha. Começar aqui com nós, eu e da vó aqui. Palmeira! Opa! Mais um patrocinador, tamo bem esse ano que não teve nada no passado. Quer dizer, vocês estão bem, mais né? Mais um. Ah, tamo que beleza. Vocês estão bem. Pergunta pro Rudy o que é o homoplata. É diplomata, aquele carro. Não, é homoplata, vó. É, homoplata é a região do ombro. Mas por que não fala ombro já? Não sei, quiseram dar de... Conheço o corpo humano. É porque quem escreveu a matéria era ortopedista. Então quer dizer, quando vem aquele patrocínio abaixo lá do umbigo, vai qual é o nome? Pubis. Ah, Cox. Tá bom. Ah, mas é mais chique. Nas costas é Cox. Homoplata fica mas, chique. Beleza. Ah, eles negociam o ombro por 2 milhões. Quando fala homoplata, vira 5 milhões. É chique. E é vai chique. Ter beijinho no ombro, então, agora... é beijo no patrocínio. Não, beijinho no homoplata. Beijinho no homoplata agora. Muito bem. O Palmeiras que espera aí, tá chegando a definição até na sexta-feira pelo Arouca. Né, sexta-feira deve ser alguma coisa. É o único jogador realmente que farta lá pra fechar o elenco primeiro da parte desse ano aí. Até o final do Paulista, né? Flamengo. O Flamengo não tá na parada? O Flamengo desistiu e parece que o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul também. É Cruzeiro ou é de Minas? Minas? É de Minas. É de Minas, vovô. É, tá bom. Tá bom. Tá gostou do clássico de quanto existe, RB lá? Ó, esse RB é bom, viu? Tem um jogador, bom. Tem um era jogador pra ter bom. Tomado um empate no Mas final. Foi roubado, hein? Era pra tomar? Para de cornetar. Um gol no craque no linha. Foi roubado a juíza ali. Tem um destaque bom do jogo, que foi a primeira vez que o Palmeiras saiu na frente na própria arena. Nossa! Olha aí! Que legal! Agora, os caras comemoram. Vou falar uma coisa. Sabe o que a avó não gosta? Do quê? Porque começa um time,

É, malandro. Tem o artilheiro da Copa São Paulo aí também. E todos eles já encaminhados com o empresário. Com, ah, né? Sempre, com... né, RG? Mas tem empresário dos 15, eles já vieram de outros clubes assim. Tem uns caras que fizeram sucesso aí no time do Corinthians na Copinha, o Corinthians só tem 10% do nego. Mas é. E olha lá quando tiver 10%. Aquele, mas infelizmente é isso, né, Silvio? Mano, aquele que tem. O Corinthians conquistou o nono título, né? Qual que é o nome daquele que tem o aparelho, lá que usa o aparelho? Aquele atacante lá, é atacante? Schumacher. Que usa aparelho. Todos os feinho, não, feinho pra caramba. É, pro inferno. Ele deu entrevista. Que maldito. Ele falou aquele cara que usa aparelho. Ele deu entrevista. Maldito. Ele deu uma entrevista e o repórter perguntou pra ele. Ele falou: não, a minha condição é a seguinte: o acho que o Grêmio Osasco tem 50% do passe dele. Corinthians tem, acho que não sei quanto, e aí ele virou e dizia, mas olha, perdão, com isso aí eu não me envolvo, eu deixo isso pro meu empresário. Quer dizer, pô, você fala. Ah, mas todos falam isso, viu, RG? Deixa pro meu empresário. É, isso eu deixo pro meu empresário. Mano, como é que chama atacante que se destacou no Corinthians? Não é fácil, não. Olha, continuando com as manchetes. Como é que chama a sombra? Sei lá. Eu cheguei pra ele hoje na concentração e dei um. Você deu incentivo pra ele, falei palavras pra ele entender. O Vasconcelos, o Gabriel Vasconcelos. O que é o Corinthians? Cheguei pra ele e falei, citei uma poesia bonita pra ele que se chama O Apelo. O Apelo? Eu falei, e onde o pipilo de um pássaro que passa de repente parece suspender uma lágrima que nunca se derrama. E quem foi? Pra ver se ele entende. Botar o cara, velho. Olha, vai entrar no chão, vai lá. Meu olho, o rabo tá mandando cachorro. Vou te levar numa terapia hoje, eu, você. Leva lá o mano, o esqueleto, Leão de Nárnia, e a gente faz a terapia. O esqueleto é muito louco. Quem que participa das suas sessões, Calção? Tobias. É, normalmente vai o Leão de Nárnia, vai o esqueleto, vai aquele Muppets Baby, o Caco. Ele vai às vezes. O Muppets? É, ele vai. O Caco? É, porque ele deu uma recaída porque ele queria pegar a gordinha lá. A Pig. É, a Peppa Pig. Que não é a Peppa. É, exatamente. Vai também. Tinha o desenho da cultura, lembra? Que tinha uma bolsa de água que participava do desenho. Vai ela também às vezes. Uma bolsa de água? Vai o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, meu Deus do céu. Verdade que os seguranças deles são os anões da Branca de Neve, é isso? Como é que você sabe? Já fui, meu? Já li a respeito. É verdade. Igor Mendonça, boa tarde, boa noite pra você. Obrigado pela audiência, tudo de bom. Pô, boa noite. Pô, parabéns pelo programa. Ô, Sombra, sem querer ser chato, posso dar uns abraços aqui, cara? Vai. Ih, deve ser bastante, hein? Não, pra Lígia Salles, pra Silvia Hiroi. Pra minha gata Elis. E pra rapaziada do programa Torcida Paulista, tudo bem? Posso citar os nomes? O Marco Ferreroni, João Sim. Pires, Marco F, Rogério Gandra, Marco F. Ricardo Maciel. Você participou, Sombra. Eu agradeço demais também. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi sensacional. E um abraço pra todos aí. Parabéns, Rudy, aí, com suas limitações. Ô Igor, aproveitando que você está elogiando, só pra passar a trilogia de 7 filmes. Do Matuidi. Qual é? Do Matuidi? É. Trilogia de 7. Exatamente. Matuidi e a falta filosofal. Matuidi e a câmara da bola. Mas é Harry Potter. Matuidi e o prisioneiro de Vascabão. Matuidi e a bola de fogo. Matuidi e a ordem do PSG. Matuidi e o enigma da falta. E aí tem duas partes, o último, que é Matuidi e as relíquias de Matuidi. Como sensacional. Ele copia, né? Um abraço pro Bar também, meu grande amigo aí. O Bago fez aniversário. Grande Bar. É, fez sábado. É, rapaz, pagou parabéns ao Bar. Assoprou a velhinha. O filho do Bar tá aqui, o filho do Bar parece pai do Bar. É uma delícia. Olha, tem o queixo furado. O filho do 51 anos o Bar, tá? Tá bem pra caralho. Tem um queixo furado delicioso. O filho tem 16. É drogas. É drogas. Tchau, Igor. Valeu. Abraço, cara. Valeu, Igor. Abraço. Tudo de bom. Olha quem chegou cedo pro estádio. Ô, nosso Juca. Querido pianista Juca. Tá magoado. Tá magoado? Ah, Barcelona, né? Por quê? O RG que vai levar. Porque o RG vai e ele não vai? O Juca tem que entender que certas situações complicado. Mas ficou magoadinho. Mas a passagem é baratinha, ele pode ir também. Mas eu vou aproveitar essa promoção aí. Vai lá. Ô RG, será que o Juca não compõe uma música pra gente qualquer dia? Sim. Com o piano dele? Ah, ele já tá preparando. Meu, que legal, meu. Fiquei emocionado. Já tá preparando. Já. É porque ninguém vê o Juca. É o pianinho. Vai botar o. Aí, põe o Tobias em cima do pianinho. Ele adora brincar, sabe quando aperta o botãozinho do piano, ele pula. Ele brinca de pula-pula, né? É, ele fica atrás dele. Mas aí, casão. Perigo. Lá em Santa Isabel, quando começou esse negócio de banco, inventaram o banco. Sim. É, banco. Aí começou um banco lá em Santa Isabel. E aí, claro, primeiro assalto, onde foi? No banco. Aí o perigoso assaltante entrou armado no banco. Aí assustando todos os clientes. Muito cliente, né? Santa Isabel começando aquela... Pânico geral da agência. Aí ele foi até o atendente lá e exigiu o dinheiro do caixa, aquela coisa toda, né? Aí tá, pegou o saco de dinheiro, tá saindo. Aí para assim na frente de um cliente, né? Fica todo mundo assustado. Assim, e aí, mano, você viu alguma coisa? Você viu algum roubo nesse banco? E o cara com a voz trêmula, né? Falou, sim, eu vi. Puta, não deu outro. Ele pegou o revólver e pá, no pé do cara. Não, atirou. É isso. Tirou no pé? No pé. Atirar no pé é ruindade, velho. Deu um tiro no pé do cara. Bandido, pô. No coração. Bandido. Foi assaltar o ladrão, né? Aí, foi andando. Aí, parou de novo. Aí, perguntou pro jovem, né? O jovem lá, bonezinho virado de lado, aquelas coisas, parecendo o Tobias. Aí, pegou e falou assim... Aí, você viu alguma coisa aí, velho? Você viu se alguém roubou esse banco aqui? Assaltou? Aí o moleque virou pra ele e falou assim, ó, vi nada não, moço. Ele falou, tem certeza? Ele falou, tenho. Mas ó, essa minha sogra aqui do lado disse que viu e vai contar tudo. Tadinha. Tobias acabou de me contar uma também. Em paralelo? É. Ô, RG. Sim. Me permite contar uma rápida? Sim, claro. Vai lá. O Salim tava devendo dinheiro pro Jacó. É. E aí o Jacó encontrou o Salim na padaria do Manuel. Você não via com piada de judeu, né? Vai ser sacanagem se você contar a porra da piada. Essa tem judeu, árabe e português. Ela tá aí, em homenagem ao meu amigo Heinz Prescher. Ele que parece o Cláudio Cachorro. Aí o Salim tava devendo dinheiro pro Jacó. O Jacó encontrou o Salim na padaria do Manuel. Sim. Aí começaram a discutir, cadê meu dinheiro? Não vou pagar, vou pagar, não vou pagar, vou pagar, não vou pagar. O Salim pegou um revólver, pá, deu um tiro, o Salim pegou o revólver e falou assim, não vou te pagar nunca, pá, deu um tiro na cabeça, que é matou. Isso? O Jacó falou, o quê? Vou cobrar de você até no inferno. Foi atrás, né? Deu um tiro na cabeça. Aí o Manuel tava vendo tudo isso, pegou uma arma, falou, ai meu Deus, eu não perco essa briga por nada. Esse é o Estádio 97, o oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora vamos falar da Polo Ar, mano. É, Sombra, isso arrebentando aí de vender ar-condicionado nesse verão. Também? Tá vendo o calor que tá fazendo, velho? Caraca, velho. Tem até urso polar comprando ar-condicionado, RG número 2. Pior que é, velho. Eu tô vendo uma informação aqui, daqui a pouco a gente vai falar, Sombra. O Balanta tá seguindo alguns jogadores do São Paulo, hein? É, eu vi isso tá aí. Tá seguindo o Pato, o Kardec, começou o Luiz Fabiano. Começou a seguir os negros aí, começou a seguir o São Paulo. Mesmo, só que aí ele apagou. Abaixou a alcinha, hein, o Balanta. Como, apagou? É. Quem apagou? Ele apagou. Não, isso não é que... aí, começou a seguir e deixou de seguir. Então não é que ele apagou, ele decidiu. Desseguiu. Ele fez caminho. Ele deu um unfollow. É, Motinha, mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá especial. Esse é top, eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Diga. Não sabe? Vou falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier, esse cidadão novo Jesus. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Só falta você ressurgir e jogar sua túnica branca pelo ar, viu, o senhor Willis Carrier? O senhor é um monstro. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentão nesse verão, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima! Show de bola, mano, é isso aí, olha. Nós. Será que estamos falando de clima? Sim. Relâmpagos aqui na região da Paulista, raios na região da Paulista, então, ó, Você que toma cuidado, hein, cara. Não fica embaixo de árvore, não. É. Né? Esse negócio de colocarem o para-raio na tua sala também não é uma ideia muito segura. Não, também não é muito segura, tá, não. Tá, né? Chovendo na Cantareira, viu? Tá chovendo na Cantareira. Olha aqui no APP, tá chovendo. É, mas não muda o volume, só cai aquela merda. Deve tá com furo. Daqui a pouco eu vou no quintal da Bandeirantes com o guarda-chuva. Reginaldo, o mano, o volume aumentou aqui, quer ver? Isso, é o volume tá menor que a Cantareira. Ai, que delícia. Esse é o volume morto, esse é o famoso. Eu bem crescer ele aqui. Desse balanço aí, zagueiro do River Plate, mano. É. Então, disse que ele começou a seguir o São Paulo, depois deu um follow. Deu um follow. Um, dois, follow. Um follow, tá certo. Um follow aí, ó. Mas ele tava seguindo São Paulo, Luiz Fabiano, Kardec e o Pato, hein? O Rodrigo dos Reis já escreveu aqui, Sombra. Diga, mano. Rudy. Essa piada que o Beija contou é mais velha que o Bar. Mas foi boa. E é mesmo. Antes uma piada mas velha boa do que uma nova ruim. Quem que falou isso? Rodrigo dos Reis. Eu tô falando que eu acho um absurdo. Foi legal sua piada. Mas em nenhum momento eu falei que a piada era nova. Eu não fui chegar aqui e falar assim, ó, vou contar uma piada, gente, que eu inventei hoje de manhã. Claro, claro. As pessoas têm uma exigência às vezes, né? Ah, não é. Juiz, porra, meu Deus! Ô, Rudy, você tem que levar um dia no seu show? Vamos sortear hoje um par de ingressos pro show do Rudy lá na brincadeira? Jura? Vamos, vamos. Tá bom. Vamos. Então, vamos sortear um par de ingressos. Então, olha, entre os que ligarem hoje, vamos sortear um par de ingressos já? Pro show. Pode ser, pode ser. Lá no Picadinho. A pessoa não tem direito de escolher a quinta que ele quiser? Porque às vezes a pessoa tem um programa já marcado pra quinta. Então pode ser. Lembrando que o Aguinaldo agora entrevista ouvintes da rádio. Ah, olha aí que bacana. Olha que legal. Você podia convidar o Benja pra contar a piada do Jacó, do... Quer ir lá, do... Benja? Ele não vai. Avisa o Landucci que a primeira piadinha que ele contar, que eu lembrar que é velha, eu também vou falar, mano. Porque ele foi rude. Mas eu não falei nada. Ele foi olha, maldosinho. Que grosseiro. Ele foi maldosinho. Foi sim. Mas eu não esquento a cabeça, não. Ele aí sabe o Rodrigo que escreveu. Ele sabe que eu guardo aqui, ó. É velha, mas é boa. Não, agora eu quero que você e esse babaca se dane. Eu? Ai, juiz, você, meu Deus. Porra! Segue o jogo, sem falatório. Tem mensagem, aqui. É igual a Cristiane Torloni, né? É velha, mas é boa. Eu não acho não, hoje, hein? Tudo Cristiane bem. Torloni. Você pegava, mano? Não. Tem coisa melhor, né? Peraí, a Maitê. Maitê é legal. Agora essa já é da linha. É velha, mas é boa. E a Bruna. Malu Mader. É da linha. É velha, mas é boa. E a Bruna. E a Elza Soares. Bruna Lombardi. Também. É velha, mas é boa. Tá linda a Bruna Lombardi. Você viu que ela entrou no mar pra salvar os cachorros? É do bem. Não vi. Ah, mas isso é meio fake. É os cachorros. Cuida da sua vida, trouxa. Os cachorros? É. Eu falo assim, os cachorros. Ó, mas esse negócio é meio fake que é pra aparecer na revista Caras, viu? Sim. Ela tava lá em Trancoso. Sombra, é muito fácil você aparecer aí de biquíni fio dental depois de fazer uma lipo e salvar um poodle que outro cachorro quer morder. Entendi. Quer salvar cachorro, mano? Tem uma pá de cachorro largado na Zona Sul. Ela vai ter que pisar uma briga. É, mas é muito fácil. Tá arranhada. Arranhada. Mas, gente, não quer salvar cachorro, mano? Mas quer salvar cachorro, tem uma pá de abrigo aí precisando de ajuda. Critica tudo. Mas é muito fácil salvar cachorro na frente do paparazzi com o biquíni socado. Ela não tava na frente do biquíni socado. É programado isso, mano? Ah, eu acho que a minha notícia é fake, tá ligado? Cuidado, fala assim, o Laor vai voar no teu pescoço. É, Laor tá paga um pau pra Bruna? Ela. Bruna? É, paga um pau. A bunda da Bruna, lembra? O Max... Não, mas o dela, o biquíni não tava socado, não. Não tava. Isso aí foi eu que dei o... O Max Egert manda mensagem pra nós através do aplicativo de energia. Olá, amigos do estádio, o que vocês acham da possibilidade de contratação de Ricardo Centurion pelo São Paulo? Centurion, jogador do Racing? A gente não tem como saber da possibilidade. Isso, quem sabe da possibilidade é o Ataíde Gil Guerreiro. Liga pra ele. É o Aidar. Ele falou que era só ligar. É o Gustavo, amigo do Benja. Então tem que aguardar. Ô Benja, manda aí um WhatsApp, um SMS pro Gustavo. Centurion está vindo? Interrogação. Ele não responde, né? Ele não fala. Eu nem pergunto. Quem é aquele lá de São Paulo que te passava tudo? Eu nem pergunto. Morreu. Morreu? Queimaram o arquivo. Mas tinha um lá que dedava tudo. Vai até que eu falei, o menino, esse Lianco do Botafogo. Lianco do Botafogo. É, pode ver se aí. Aliás, olha, aproveitando que o Max Egert perguntou do Centurion, o que se diz lá na Argentina? Olha, dizem na Argentina que dão mais como certo lá do que aqui. Notícias do São Paulo, Mota! Ah, Centurion! Aliás, esse balanta do River, se chegar, eu não sei nem o que ele joga, mas se chegar, que chegue, pelo amor de Deus. Que eu vou falar uma coisa, hein? Prestigiar a base, tudo bem. O Lucão é o revólver na mão do macaco. Nossa, é mesmo. Esse balanta aí, se ele não for o melhor jogador da América Latina, é uns três. Tá recuperando do joelho lá. Quando volta, mas ele já não tá andando, parece, já? Não faz parece. Pau. Mas pra gente jogar o resto do ano com Edson Silva e mais um, não, etc e tal, a gente vai ter que ter um ataque fenomenal. Vai ter que fazer 10 gols. Daqueles assim, ainda sobre o Éder Balanta é o seguinte, ele tinha muita coisa certa com a Europa. Ele teve uma lesão, ficou um pouco de tempo fechado. Então vai vir pro São Paulo, jogador lesionado vem. Não, mas já recuperou, já tá voltando a jogar. E aí a Europa não o contratou e ele ficou um pouco mais no River. Que vier pro São Paulo, boa notícia, são os melhores jogadores que tem. O Muricy saiu do hospital, teve alta, e amanhã já tá treinando no São Paulo. Muricy, ouve aí, professor, ouve. Fala aí, meu. Foi aí. Eu respeito muito o seu conhecimento sobre futebol, muito. Gostaria de entender... Dentro do seu conhecimento, como que dá pra jogar Ganso, Kardec e Luiz Fabiano juntos e ter um time veloz ao mesmo tempo? Você tem que entender, quando eu jogava eu com Osvaldo, Ademilson, com Marcos, não, esses caras aí juntos não podem, viu? Jogador bom pode jogar junto, meu filho. Fantaticamente, não, foi no treino. Não, tô falando de jogador, você tá falando de Ademilson, Osvaldo, tô falando de jogador. Dizendo que você falou que não pode jogar, você falou pra mim que não pode jogar junto, Luiz Fabiano, Kardec, Ganso, os caras todos aí sabem jogar bola, meu. Não, eu sei que sabe. Dura jogar os ruins jogar junto. Eu sei que sabe, mas aí fica por esse torneio, corrida de tartaruga. Nós vamos conseguir montar o time, a gente tem que reclamar com o Milton lá, foi lá, perdeu lá, como é que é o Amazonas Cup aí, meu? Não é, jogou errado pra caramba, meu. Torneio. Pô, mas quem que foi aquela vaca louca do São Paulo que foi marcar o cara? Ele cortou duas bolas ainda da área e foi pra lateral, tomou o drible da vaca. Quem que era aquele cara lá? O revólver na mão do macaco. É o Lucão. Era o Lucão mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que eu consegui fazer o nó? Não dá, né? Você acha que eu consegui fazer o nó tático? O nó tático durante o jogo? Determinante, né? Importante. Não teve nó tático porra nenhuma. Lógico que teve. Foi eu que tava no outro banco, porra. Mas o Flamengo, que tecnicamente não é tão bom quanto o São Paulo em individualidades... Mas foi muito mais rápido que o São Paulo. Por quê? Porque é dentro de uma filosofia que eu empreguei dentro do time. Mas isso, eu acho mas, que o Lucha faz bem. Imagina, ele tá vendo? Escuta ele aí, porra. Ah, professor. Escuta ele, porra. Ele muda o jogo no meio do campo. Você tá inventando o Cirino de centroavante? Mas é que tem, eu preciso de um jogador que de velocidade. Que é isso? Eu preciso de um jogador de velocidade, por quê? Jogador de velocidade pra fazer sua referência no meio campo ali. Achei a tua referência. E você acaba... Esse Cirino, vocês acham bom mesmo? Mas o Cirino eu gosto. O do Flamengo? É bom jogador. Quando eu vi esse cara na Atlético Paranaense, e o Corinthians tinha... Ele tinha feito uma proposta aí e na hora H não deu certo. É bom jogador. Você acha um bom? Compra, é bom jogador nas seguintes circunstâncias. Bom em ponto time, também. Seu time tá ganhando de 1-0 ou empatando 0-0 fora de casa e você tem um cara que lança no meio campo. Ele é muito velocista. É bom em ponto, né? Ele não é muito técnico, mas ele é velocista e define bem no gol. Ele é importante. São Paulo tá emprestando... São Paulo, traz logo o jogador, Mota. Porra, você também não ajuda em nada, meu. Mas eu não sou nada do São Paulo. Eu posso fazer isso. Porra nenhuma também. Os caras que tem que trazer aí, não sou eu. Ajuda o Big Brother Brasil. Não. Olha, o São Paulo que tá emprestando aí o lateral Luiz Ricardo, aí Botafogo, né? E agora o Benja falou dessa possível contratação do São Paulo. Quem é, Benja? Me empresta, mano. Empresta, mas diga-se... De 17 anos aí. E dizem que era uma das revelações do Botafogo. Ele é o quê? Zagueiro? Zagueiro. Porque ele tinha um estilo que parecia com o Dória, que o São Paulo tinha tentado o Dória. São Paulo tinha tentado o Dória antes. Estilo assim, ô Mota, dá pra resolver o problema do Breno rápido? Não, você mesmo falou que tinha que ter paciência. Tem que ter calma. Perdi a paciência. Mas semana passada você tava fazendo um discurso aí. Não, foi um jogo vendo o Lucão, já perdi a paciência. Vou falar pra você. Tem que ter paciência, que não é assim, você já mudou. Se o Valenta vier jogar aqui... Vai, Breno, do jeito que tá. Põe o Breno assim mesmo. Além do São Paulo ganhar... Além do São Paulo ganhar um zagueiro muito bom... A imprensa vai ganhar um prato cheio. Ele gosta de provocar. Quem? Balanta. Ele é falador. Ele adora. No Twitter pessoal dele, ele adora provocar o Boca quando perde. É um cara que veste a camisa e joga muita bola. Só entendo o seguinte. Muito bom zagueiro mesmo. Provocar sem ser desrespeitoso. Tirava um laserzinho quando perdia. Porque existe uma diferença entre você fazer uma provocação e você ser desrespeitoso. Se garante dentro de campo? Se garante. É muito bom jogador. Eu cansei de ver brincadeiras nos anos 80, mas eram outras brincadeiras, né? Serginho Chulapa, os caras que jogavam no Santos, Chicão. Eram caras que se garantiam, né? E não faltava com respeito, né? Não era existia desrespeito. A brincadeira e existia o respeito. Sim. Mas na Argentina eles fazem isso. O Boca, quando tinha o Ribeiro Rodrigues, que saiu, também brincava com o River, ele brincava com o Boca. Agora, dentro do campo, jogando bola, é um dos melhores zagueiros da América Latina. Quem? Muito bom. O Balanta é muito bom zagueiro. Perna esquerda, sabe jogar, tecnicamente sabe sair, é bom jogador. Muito bom. Como que você tá pra jogar hoje? Olha, uns três treininhos aí. Os três treininhos? É, dá pra... Peso bom. Dá pra jogar ali? Pelo amor de Deus. Alguém joga de zagueiro? O meu time tá precisando de zagueiro lá. Calma. Terrível. Calma. Lucão. Breno tá chegando. E o futebol dele é de Lucão. Imagina se fosse o Lucão. E o Antônio Carlos? Mas engraçado. Antônio Carlos, meu, não sei, acho que... Também não vingou esse aí. Não vingou? Antônio Carlos não fazia gol? Não, mas é que ele é melhor atacando que defendendo. Não, mas talvez esse seja o problema, ele fazia gol. Ele é melhor atacando. Ele fazia gol, mas a questão é não deixar fazer gol. Ah, mano, segura... No item, assim, que nem escola de samba. Item, faz gol, 10, não deixa fazer gol. Fala escola de samba, que belo ensaio que a Vila Maria fez no sábado, estava lá, hein? Manda o cara ficar lá. Unidos dos zagueiros. Também não é bom. Antônio Carlos, nota. Frente, um abraço. Nota, aqui, quesito ataque. 10, nota não, 10. Quesito defesa. Quesito defesa. Ele é tão bom que ele nota. Fez até 2 contra. É. Mas você tá falando esse negócio de botar na frente um abraço? Então precisa tomar cuidado, porque aquela esquerdinha ali vai ser assim também. Botou na frente um abraço. É, mas aí o Muricy tem que... É o seguinte, tá cheio de time que tem lateral esquerdo que apoia. Elenco tem. Elenco tem. Vai trabalhar isso. Elenco tem. Essa aqui que eu tô lendo no Globo Esporte. Volantes não falta. Essa aqui no Globo Esporte. O que houve? Aquele torcedor do Corinthians, da Gaviões, que jogou o finalizador no menino da Bolívia que morreu, que já tinha assumido, ganhou um cargo na Gaviões agora. Aqui, ó. Helder Alves Martins, 19 anos, torcedor que assumiu ter disparado o sinalização. Finalizador que matou o torcedor na Bolívia, ganhou um cargo na direção da Gaviões da Fiel. O que é um absurdo. É um absurdo. Morreu um corintiano, né? O cara, o cara não é que ele tinha que ser suspenso da torcida, ele deveria ter sido expulso. Ô Benjamin. Desculpa, o Lanta tá seguindo o jogador do Cruzeiro agora. Ô Benjamin. Tu começou a seguir os caras do Cruzeiro, Balanta, cuidado. De acordo com o blog do Curioso, do jornalista Marcelo Duarte, Martins agora é o responsável pelo departamento de bandeiras, no qual lidera um grupo de 8 garotos que auxilia nos cuidados com o chamado patrimônio da instituição. Benjamin, depois do sertanejo ter matado as pessoas lá e ter sido contratado para fazer merchan da polícia rodoviária, você quer o quê, Benjamin? O sertanejo que matou as pessoas. O Renner. O tal de Renner. Qual é a dupla lá? Rick Renner. Olha que bonitinho. Mais alguma coisa do São Paulo para completar? Nada. Não, ainda então não. Tá bom, é isso aí. Continuamos aí em busca de jogadores para... Pode fazer uma pergunta? Fala. Não vai anunciar? Quem? Não vai? Quem? Vai dar. Não vai sair. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Lá tá uma bagunça e não quer dizer que antes tava melhor. Não quer dizer que tava melhor, não. Você gostava antes. Você é um fofarrão também. Aliás, antes é uma coisa, nível. Hein? Mesmo nível. Se eu tivesse que apostar num clube aí pra se destacar nos próximos anos, eu não colocaria o São Paulo, não. O que você colocaria? Não colocaria o São Paulo, não. Mas São Paulo veio forte, Sombra. O ano passado brigou. Não, mano, sabe o que é, cara? Eu começo a ver, é o seguinte, é outra história, mano. O campo depois vai acabar sendo reflexo do extra. Sim. Você entendeu? Sim. São Paulo não tem uma condição financeira legal. Entende? São Paulo paga muito juros bancários. A administração do São Paulo nos últimos anos... Você acredita que São Paulo possa ter um Paulo Nobre a vir aí? Em que sentido? Por exemplo, de comprar a dívida do São Paulo aí, renegociar, pagar nos moldes que o Palmeiras tem pago pro Paulo Nobre. Mano, olha, é o seguinte, o Messias fazendo o que o Paulo Nobre fez, isso não duvido. Isso eu duvido. Eu duvido. Eu entendo que, até li o outro dia aí, que existe uma possibilidade de se fazer um negócio desses, de vender a dívida em troca das receitas de bilheteria. Não sei em que molde são, até gerou uma discussão entre o Juca Kfouri e o presidente de São Paulo, em respostas e etc. Direito de resposta. Você entendeu? Eu juro que eu não tenho mais informações a respeito disso, tá? Mas é assim, cara, eu não boto, eu não confio muito nas coisas que acontecem hoje no São Paulo Futebol Clube. E uma coisa a gente tem certeza, não confio. Acho que às vezes chegar em um campeonato é um fato isolado, esporádico, mas não é um planejamento. Eu acho que, exato, você pode de repente, porque o futebol lá tá meio trancado lá, você entendeu? Tá meio isolado. O Ataíde, ele fecha lá o futebol. É ótimo. E o Muricy tem braço de ferro também. Aqui ninguém entra. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, mano. Hoje a dívida é de 100 e tralala milhões com juros grandes. Como que vai ser essa administração do São Paulo que me parece ser... Às vezes vem essa coisa dizendo que vai cortar despesas, etc e tal. E às vezes a gente vê, às vezes, uma verbalização gigante aí que denota o outro lado da história. Não uma organização, um profissionalismo. Uma desorganização e um antiprofissionalismo gigante. E dívida de banco, você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Outro dia, eu copiei aqui um link. Eu copiei um link dos clubes que devem pro governo. Né? E realmente aqui tem dívidas aqui de alguns clubes com o governo que são monstruosas. Depois você passa pra mim, Lidi, vamos cobrar isso. Acho que são os clubes aqui os que mais devem. Então tá aqui, o líder de dever pro governo é o Atlético, depois Flamengo, Botafogo, Corinthians. Corinthians deve pro governo 186 milhões de reais. É, Fluminense, o São Paulo tá devendo pro governo 7 milhões de reais. Bom, entre os paulistas é o que deve, em termos, vai, merreca. Será que podem falar 7 milhões de reais merreca? Mas é, diante do que os outros devem, é merreca. Só que a dívida grande do São Paulo é com os bancos. É, a gente já viu esse aí, é o problema. A gente já viu aí que com o governo, as coisas costumam sempre se dar um jeito. É, os caras costuram, né? É mais fácil ter dívida com o governo banco, que com o banco, meu amigo. Banco não tem negócio, filho. Com banco não tem conversa. É, juros sobre juros. Os caras costuram. Tem que pagar, e tem mesmo, né? Não é essa história, claro, não tem que pagar. Tem que pagar, com o banco não tem que pagar. Eu realmente tô assustado com o futuro do São Paulo a médio e longo prazo. Tô bem assustado. Tô mesmo. E tem mais gente enrolada com banco por aí, hein? Tô assustado. Não é fácil, não. E você, às vezes, pra você saber gerenciar tudo isso, você precisa ter muita capacidade. É que é o tal negócio, você foi indo bem nas competições e ganhando Libertadores, até dá um pouco menos perigo. Mas se você não conseguir isso, encher campo... Cansei de ver time ganhar tudo... Mal. Ó, gente do céu, olha o Santos, ganhou tudo que podia ganhar. Vai, não ganhou o Mundial, mas foi no Mundial. Sim. Você entende? A diferença entre você ganhar ou não ganhar o Mundial, ela a gestão, é de um jogo. A gestão é olha tudo, olha o que sobrou do administrativo do Santos. Oh, o Santos faturou 450 milhões. Bem mais que o São Paulo, eu acho. Né? Eu não sou pessimista. Mas você fica com essa onda aí, tipo, o que vale é pro Japão, não é assim também. É que você nunca foi e perdeu. É, eu sei, é verdade. Talvez perder seja uma coisa muito chata. Também não sei o que é isso. Bem, eu não sou pessimista, cara, mas eu, sinceramente, você acha que eu tô sendo pessimista nesse caso de ver o São Paulo a médio e longo prazo de uma maneira não muito boa? Ah, mas não, o São Paulo, acho que 99% dos clubes brasileiros a médio e longo prazo estão ferrados. E se a Dilma continuar nesse quesito, ela tá totalmente certa. De não ter refinanciamento com contrapartida de nada, vai ver como é que vai ser. Vou te falar, tem gente que defende clube e quebra, pô. Que quebra, que fecha as portas. Isso é verdade, hein? Que fecha as portas. É. Mas tem que fechar mesmo, ué. Fecha, se eu não puder pagar as minhas contas, lógico. Eu quebro. Eu jamais vou ser a favor de... Não vou poder comprar nada. Pô, o governo fica ajudando o time de futebol. Você tá louco, se eu for no supermercado e não tiver dinheiro, não compro. Num país que tá redondinho, que tá legal... É, por que você... existe a bancada da bola pra isso? Que o governo... Agora, pô, governo ajudar time de futebol... Se o governo puder ajudar, e que não tem gestão... Porém, não vai ajudar. Não vai ajudar pra esses caras. Dirigentes aí, tudo milionário. É. Não tem dirigente... O único dirigente que saiu pobre dos últimos anos de um clube de futebol... Tomaram tudo, foi o do Alibi. Tomaram tudo. O resto mas pobre também não saiu, né? Saiu? Perdeu muito, tomaram tudo. Dirigentes é tudo milionário. Eu não entendo isso. A CBF é milionária. Pô, mas perde as federações são milionárias. Mas é isso que eu falo os aqui. Os dirigentes são milionários. Pô. E os clubes são quebrados? E aí você vai tem que ajudar? CBF construindo sede em cima de sede, uma maior que a outra. Mas porra, dirigente comprando casa em Miami com piscina. Eu tô bem preocupado com relação ao São Paulo. Mansão aqui também. Bem preocupado. E não tô preocupado agora porque entrou o Aidar, não. Tô preocupado com a continuidade do que já tava. E do que vem pela frente. Mas você viu uma entrevista do presidente do Grêmio? Esse presidente do Grêmio novo é meio... Ele tá brigando junto à CBF por liberação de bebida alcoólica, cerveja, vai, dentro do campo, porque ele acha que é mais uma fonte dentro de renda. Dentro do campo não dá. No campo. Dentro do campo não dá. Isso é legal. Arquibancadas. Nas arquibancadas, vendendo ali para os clubes jogar. Aí até o quarto zagueiro do outro time aí. Olha que coisa comercial. Pausa aos 20 do primeiro tempo, vai ter um botequinho na beira do gramado. Um cooler. Ah, o Sheik ia gostar. Mas essa é uma outra medida. Essa é uma outra medida idiota, tá certo? Que isso acontece aqui. Porque o negócio é o seguinte, é a mesma coisa. Você encontra tua mulher com um amante no sofá, você vai lá e vende o sofá. Velho, o fato do cara ter a condição de beber alguma cerveja, alguma bebida alcoólica dentro do estádio, isso daí não quer dizer absolutamente nada. O presidente do Grêmio tem essa ação, mano. Mas querendo ou não, Portuga, é ridículo. Ou qualquer evento esportivo, seja um jogo de basquete, Fórmula 1, qualquer coisa, você pode consumir bebida alcoólica dentro do recinto. No futebol não pode. Ou seja, ao invés do cara prender o vagabundo que apronta quando bebe, o cara vai lá e proíbe a venda da bebida. E ele também quer a volta do mata-mata entre outras coisas. Ó, ó o avião passando aí, ó. Ó o avião do estádio passando aí, ó. Anota aí. Isso é poeira. Olha aí, 26 de janeiro, passando o avião do estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você vai fazer o seguro do seu carro, então não deixa de contar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. E com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bater o carro, quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu automóvel em poucos minutos. E também tem mais uma inovação da HDI. É o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o fim de janeiro, por exemplo, tem um aí no litoral norte, em Caraguatatuba, no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Se acontecer algum problema, é só passar lá, assim você já volta com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É Rubens. Alô? Rubens. Ok, ok. Nelson Rubens. E Rubens o quê? Detonar. Rubens Otávio de Melo Júnior. Rubens Otávio de Melo Júnior. Anotou aí, produção? Sim. E quantos anos, Rubens? 5.3. Hoje. Aí, RG. Ô, comendador perdendo tudo, 5. Novela 3. Terminando. Alô? Olha, nessa idade o cara já tem que ter aprendido a seguinte lição. O quê, RG? Não Rubens, porque o crime não compensa. Ah, não! É, tá boa, valeu. Boa piada, depende, eu tenho dúvida. Depende aonde, viu? E por que vai pra cadeia? Esse ditado aí tem lugar aí que... Não vale nada. Tá bom, se for pra... mudar alguma coisa. Se for pra devolver 200 mil... É, imagina quanto que ganha. E ainda continuando uma boa. E o resto? Não, você imagina um cara devolvendo 200 milhões. Ah, vou devolver uma parte, o cara falou uma parte. Eu só quero dizer a todos vocês aí, boa noite primeiro. É. Político, é difícil ser político. É, eu sei. Preferia na época que eu jogava bola. Ué, mas você foi deputado, agora você é senador. A Copa do Mundo foi uma merda, mas a Olimpíada vai ser legal. Deve estar ruim pra você, né? Vai. Sendo político, né? Tu viu o tamanho da minha namorada? Então, desfilando, graninha, né? Por um cara conseguiu uma mulher boa, energia. Americana, é boa, bacana, hein, velho? Ô, Rubens. Oi, fala, mano. E qual o seu bairro? Eu sou da Vila Prudente, essa é fácil, o Benji vai matar fácil. Vila Prudente é Zona Leste, querida. É isso aí. E hoje Zona Leste somos nós, lutamos não com galhardia. Não adianta, não é que não adianta você querer. Tem um Curitiba da Vila Prudente. Não adianta, isso aí foi um samba enredo da Nenê da Vila Magia. Galhardia. Um abraço pra todo mundo da Nenê, o Manteiga, todo mundo, o Denis, o pessoal do Confraria, todo mundo da Nenê. Aparecendo agora, você também tá numa, fica abraçando o outro. Eu sou que uma escola e visito as outras e tenho amigo em todas. Você se garante. Também assim, temos a sua amiga. E ninguém famoso foi morar no céu, não, né? Esses dias aí. Ah, pelo amor de Deus. Teve o Neneca goleiro, que era, acho que, do Guarani. Que acabou. Neneca? Contra o Corinthians. Neneca? Morreu? O Neneca morreu? Morreu. Morreu mesmo, mano? Acho ou tem certeza? Neneca pesquisa. Olha aí, RG, mas eu li alguma coisa. Neneca contra o Corinthians, pelo amor de Deus, parecia um paredão. Neneca, eu lembro do Neneca. Mas ele era um negrão, grandão. Lembrava um pouco o Jairo. Era. Ah. Mas era bom goleiro. Neneca. Eu lembro do Luciano do Vale narrando: Nanaca espetacular, Nanaca, Nanaca. Se o Neneca morreu. Mas o Ben já tem razão, ele fazia milagre contra o Corinthians. Na verdade, eu joguei com o Neneca. Fala a verdade. Se o Neneca morreu mesmo, morreram dois, os dois do Guarani que faziam milagre contra o Corinthians. O Jorge Mendonça também, né? Jorge Mendonça. Dá uma buscada aí, RG. Não jogou? Eu já desativei. Antes do Palmeiras, o Jorge Mendonça jogou no Guarani? Eu tô confundindo. Jorge Mendonça era do Guarani. Jogou no Guarani. Palmeiras, Guarani. Jogou bem nos dois. É isso aí. E eu, quando era juvenil, colocava a bola pro Mendonça chutar, que era bom pra caramba também. Aprendi a bater falta com ele. É... Ô, amigão, e você trabalha com o que, Rubens? Olha, eu trabalho com vendas. Eu vendo suco de açaí e açaí em massa pra comer. Aí, nossa, mano, é com você mesmo, mano. Manda pra nós, velho. Qual que é a marca do teu açaí aí? Vamos lá. O açaí eu tenho duas marcas, né? Tem um que é o de comer, é na marca do Vale. É uma marca que ela não é muito conhecida, mas, cara, põe em frente pros melhores que tem no mercado. É bom? Até posso, até posso levar um dia pra vocês provar, vocês vão falar que é show de bola. O outro que eu trabalho, que é um suco, já pronto, um copinho, a marca dele é Ivaí, também é bem conhecida. Eu vou te falar, não mais tem, marcas, não tem nada melhor do que açaí. Concordo, adoro. É uma delícia. Adoro. Açaí na praia, com granola. A melhor coisa, velho. Você prefere açaí Mas não na tem noite. Nada melhor porque você gosta, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem nada melhor porque você gosta. Qualquer pessoa, qualquer pessoa normal em São Porque é só que eu gosto de açaí, mas não é todo mundo que gosta. Você viu como eles são fresquinhos? É, como eles são ruins. Quer dizer, o que você gosta é legal. O que ele gosta é legal. Eu posso fazer uma pergunta? O Sombra adora. Só uma pergunta só. Só um barro calórico. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Se o negócio chama, se o negócio chama açaí, por que é gelado? Açaí no forno, né? Olha, eu ponho açaí com banana todas as vezes. É. Eu adquiro e caixa grãos, de, né? Eu adquiro banana caixa de 10 quilos, cara, de açaí. É? Adoro açaí. Caraca. Mas viu, mano? Oi. Prefiro na padaria. Mas deixa eu falar. Mas o açaí é o seguinte, meu. O açaí, ele tem duas histórias. Tem o açaí que veio pra cá no começo. Uhum. Aquele negócio que parecia terra doce, lembra? Que doce. Era mais eu forte. Odiava, eu não gostava. Agora tem o açaí. Agora, por exemplo, esse que eu vendo, ele é passado numa máquina de sorvete. Então ele fica cremoso, bicho. Exato. Fica bem diferente. Desse que eu compro. É completamente diferente. Não vou falar a marca dos outros, porque não vou dar pano pros outros, entendeu? Sim. Mas é bom, Você sabe é bom. Que lá em Manaus, o açaí, os caras vendem na rua assim com uma bicicleta, aí você vem com a sua vasilha, o cara pega uma concha e coloca na sua vasilha. Ah, é? Os caras comem com feijão lá. Mas com farinha. Concha na vasilha com farinha. Mota, a minha mãe, apesar... Com farinha e camarão. A minha mãe, apesar de ter nascido na Polônia, ela foi com 6 meses de idade pra Belém do Pará. Uhum. E minha mãe, quando comeu açaí aqui a primeira vez, ela falou que o açaí, esse açaí, não tem absolutamente nada, a ver com o açaí lá de Belém. Forte. É mesmo? Ele mancha. A minha mãe, por exemplo, quando eu dei pra ela experimentar aqui uma vez, quando começou o negócio do açaí, ela comeu e falou... Isso aí não é açaí. Minha mãe particularmente não gosta. Ela até porque o açaí verdadeiro mesmo, esse forte lá de Manaus, daquela região, é tão forte que ele mancha a boca. Você fica com a boca manchada. Mas lá também, pô. Gruda na boca, né? Acabou não, mas aquela fica marcado mesmo, mano. Não é igual esse nosso, não. E, ô Rubens, e quanto você cobra aí o açaí? Vamos ver se tá dentro do... mano. Ah, depende, mano. Tem vários tamanhos, depende, você entendeu, mano. Bicho? Tem os balde grande, que é de 10 litros, tem de 5, tem de... Você tem uma ideia, litros, vai. Aquele que os mercados vendem, que é de 1,02, você entendeu? Esse daí tá saindo hoje uma faixa, acho que é de 16 ou 17 reais, alguma coisa assim. De cabeça, exatamente, não sei, mas 16, 17 reais não é muito caro. Tem os potinhos pequenos também. Ó, meu, eu vou me comprometer o seguinte, cara. Assim que eu puder, que der certo, não vou te falar que amanhã ou depois, você entendeu? Isso vai demorar. E a hora que der certo, eu levo pra vocês os potinhos pra vocês provarem. Cuidado! Cuidado, um Velotron! Eu gosto que é isso, calção? Velotron, meu. Por meu filho caiu do Velotron ontem. Cuidado. O açaí com o xarope de guaraná também é bom pra galera. É, também gosto. Com banana a gente tem ele, com banana, com morango e o natural que é com guaraná. E eu também tenho creme de cupuaçu e creme de maracujá. Aí você não gosta. Aí você não gosta. Aí você já não gosta. O Mota gosta de com cereja. Ai, come creme de cupuaçu. Eu só não gosto. Ele não gosta. Com banana, com granola, com banana e pó é bom. Eu gosto de cupuaçu. Tá vendo, Mota, como eles são fresquinhos? Pode trazer, meu amigo. Traz aí que eu como também cupuaçu. Você já comeu cupuaçu, Mota? Quando pegar em assim que der, eu não vou te falando, ó, mano, não é amanhã nem depois. Assim que der certo, vai demorar. Não vai demorar também, não. Não é assim. Assim que der, leva uma caixa pra você. Ô, mano, esquece. A marca é boa. Não, não vou esquecer, não. Se não é amanhã e depois, também não precisa. Nem vai lembrar da gente. Se não é amanhã ou depois, não precisa. Amanhã basta, ele não tem mais. Esquece. O cara mesmo se sair da sua casa agora e passava aqui e deixava. Eu vou levar, Benji. Eu prometo, por minha promessa é dívida. Eu vou levar. Até sexta-feira? Falei que eu levo, levo. Até sexta? Não dá. Por isso que eu falei, não é amanhã, não é depois que eu tô numa correria grande, cara. Se eu tenho uma ideia, ó, eu tô tentando sair de um trânsito, eu tô vindo agora de Carapicuíba, onde eu fui comprar o açaí, Esse é correria, bicho. Mas então, é caminho aqui, passa aqui na Paulista. Mas isso é problema seu, não temos nada a ver com o seu trânsito. Não, mas deixa eu falar, é caminho pra Paulista, mas eu te explicar. O que eu tenho no meu carro é o suco. Traz um monte de suco aí, olha lá. Então deixa. Vem cá, deixa eu te explicar. Eu tô num carro meu particular. O outro é congelado. Particular. Nunca vai carregar congelado. Tá certo, deixa. Por isso que é uma coisa, eu tenho que fazer um esquema, porque ele é congelado. Eu tenho que tirar e num horário que dá certo, esquema, de manhã né? levar, eu tenho que fazer okay. um esquema. É, mas esquema é muito complicado. Deixa na nossa certo. Unidade em Carapicuíba, na unidade da rádio lá. Esquema é muito complicado, não vai ter que fazer isso. O cara nem diferencia que escolheu o dia, rapaz. Deixa o cara trazer aí. Deixa eu só ver o dia, eu levo, fica tranquilo, colega. Mas você acredita, esquece. Mas deixa ele falar. Vem cá, se você falar pra mim que à noite tem alguém que recebe aí, não vocês, é lógico. Fala, deixa com tal pessoa à noite na portaria. Os caras comem, velho. Não tem que fazer sacrifício, não. Tem que pôr no freezer. Tem que pôr no tanto, eu não vou comer. Não, os caras comem tudo aqui. Não, mas não se preocupa, não. Não precisa desse sacrifício, não. Quando der... Quando sua alma... Não, mano, não é sacrifício, mano. Vou te falar uma coisa, cara. É anos que eu tenho que falar com vocês e eu consegui hoje. Então, muito obrigado. Então é um prazer pra obrigado. Mim. É uma promessa que eu tô fazendo pra mim mesmo que eu vou levar pra vocês. Até sexta. Agradecemos, velho. Agradecemos. Sexta-feira tá aqui. Estamos com fome. Quando tá tocar o coração dele, ele traz. Estamos com fome quando o seu coração disser. Acho que hoje em dia, antes de você ir pra viajar, antes de você ir lá pra Madrid... Fica tranquilo que Barcelona, você leva. Olha! Você vai em março, não é? Até lá você traz, é isso? Trago, opa, fica tranquilo. Depois me passa o endereço da rádio, eu pego o endereço da rádio, é fácil. Eu pego, me fala com quem que eu tenho que deixar. Ô, tô te falando, velho. Tá isso é o time, tá caixa, prometendo muito. Não tô prometendo muito. Falei que eu vou levar o motor. Ah, ele falou que vai fazer, ele vai trazer. O time dele tá prometendo muito. Meu time, bicho. Sabe que gasto caldeira tem medo de água, né, malandro? E eu sou palestra, e eu tô com o pé atrás. Aí, vó! Eu não tô, não. Vai começar. O bagulho tá louco, hein? Eu não tô, não, bicho. Eu não sou de palmeirense. Agora vai. Tá igual bicho, você, vó. Aí, vai. Tá vendo, ó. É amendoim, vó. O presidente não me inspira confiança ainda. Não sei, não, bicho. Eu já vi filme passar de que dá tudo certo. Eu acho que esse cara tava dormindo em dezembro, acordou hoje. Por quê? Como assim? Vai ler as notícias. Ô, Norberto, deixa eu falar uma coisa, vó. Primeiro, a informação, o Calvin, que era jogador do Porto de Portugal, Benfica. Calvin Harris. É. Ele se machucou o joelho. Vai ficar fora do Paulistão também. Ele e o Murcho. Mas pelo menos não todinho, mas não vai ter que operar, né? Não vai ter essa que operar. Essa informação, não vai ter que operar. Mas assim, pelo menos já ajuda o Oswaldo Siqueira lá a escolher o jogador Mas não é Oswaldo Siqueira. É o Oliveira. Então, ô Bernardo, deixa eu perguntar pra você. Você tá indignado, você acha que o Palmeiras não tá bem, mas quem que desses jogadores que você não põe na lista do Paulista? Que só pode 28. Não, vó. Não é que eu não tô então, aqui achando explica. Que não vai bem. Eu tô com o pé atrás, eu tô com 5.3, bicho. Pô. Eu vi academia, eu vi time, eu vi... Olha, por exemplo, é uma pena que o... Eu queria que o Dodô tava aí. Fala, porra, fala, velhinho! Ele ia brigar comigo, porque eu adoro o Mustafa com Turce e com todo mundo. Ainda bem que ele não tá, então. Tá vendo? Mas o Mustafa, ele é... Você não é palmeirense, porra! Não interessa se ele roubou ou não roubou o que ele fez com ele. Nós ganhamos tudo, meu. Olha, depois desse tá explicado. Não ganhou mais nada. Ah, mas o Domênico, ele tem... É a mesma coisa. Por exemplo, o Paulo Nobre... O Domênico também criticava e eu falava pra ele, Domênico, pro cara fazer o que ele tá fazendo, é porque o cara torce muito. Falei, pode ser que ele não tenha tido sucesso, mas não é um cara mal intencionado. É um cara que tá aí e vai fazer o Palmeiras daqui a pouco entrar no trilho novamente. Domênico, não, é uma porcaria, tem que ir embora. Tá aí, o Paulo Nobre tá fazendo uma boa gestão. E a avó falou a mesma coisa. Tá trazendo jogadores de qualidade. Com relação ao Mustafa, faltou um mandato a mais pra ele apagar aquela última impressão que ele havia deixado. Faltou um mandato a mais pro Mustafa. Ô Norberto, deixa eu falar uma coisa e depois você joga os amendoim onde você quiser. Deixa eu falar. No corneto ouvinte também não. Não, olha só. Respeita a opinião do ouvinte. Ele já conseguiu os patrocínios master daquele do ombro, da lombalgia lá, como é que chama? Homoplata. Agora, ó, vendo, você assistiu o jogo no sábado, no domingo à noite? O Palmeiras, não tô dizendo que tem um time no Real Madrid. Mas tá com o elenco bom. Longe, né? O jogador que entra hoje, pelo menos muda o jogo. Esse Dodô aí que entrou é bom jogador, o Dodô do chapéu. Então ele tá Dudu. Ele tá botando a coisa em dia. Agora, se vier esses caras corneta igual você, Norberto, vai desandar tudo. Não, deixa eu tô cornetando o cara. Não é, vó, não tô cornetando o cara. Eu só tô com o pé atrás, porque, meu, o Palmeiras tá apanhando faz mais de 10 anos que a gente só apanha. Claro. A gente só tá tomando porrada. Então, gato escaldado tem medo de água, pô. E quer dizer o seguinte, foi uma vergonha que veio a dona Regildênia. Passou a mão no boi vermelho lá onde não parou. Regildênia, você tem que voltar pra cozinha. E você até vergonha, pode... você roubou o boi vermelho lá. melhor foi a resposta do Oswaldo, você viu a resposta até pode ser gato escardado, mas não tem nem água em São Paulo, então deixa, vai. Você viu a resposta do Oswaldo? Falando sobre a defesa do Palmeiras? Por quê? Defesa toma gol. Deixa eu falar uma coisa, amor, tá? Deixa eu falar uma coisa. O Dodô, quando jogava no Grêmio, esse menino... Ele jogava tudo marcando pela direita. Né, Dodô? Ontem o Oswaldo Siqueira falou pra ele, joga à vontade, Armando. Jogou muito bem. O Oswaldo Siqueira, pelo menos, ele joga pra frente, viu, Norberto? Não é pra cornetar, mas o passe que ele deu pro cara fazer o gol Cristaldo, o passe que ele deu é de quem tem noção de assistência. É um cara que levantou a cabeça e achou o atacante, fez o passe. Olha, é claro, não vamos dizer que é um jogo... Ah, eu acho que tanto o jogo do Corinthians como do Palmeiras foi meio uma festa, Não é jogo que você levar a sério. Mas não é jogo, ninguém vai quebrar a perna só ali. Só falar uma coisa, Sombra, só uma coisa. O Norberto tem razão, Sombra, que a gente sofre muito tempo. Agora, esse ano, que é o ano que mais pode ser que aconteça alguma coisa, volta a ter fé, vai lá na Catedral de Aparecida, reza, agradece a Deus que as coisas estão melhorando. Sim, isso é verdade, mano. É razão. Vó, não é Norberto, é Rubi. Ô, Rubi, desculpa. Obrigado. Ô, vó. Rubi é bom. Perto da Moca, Belo. Eu tô lá do lado da Moca, perto do Juventus. Ô, vó, mas que mais de notícia você tem aí pra contar pro Rubens? Olha, integraram... do porco. Integraram os jogadores da base sub-25, então foi o Gabriel de Jesus... Como é que sou sub-25? Gabriel Jesus, sub-25, jogou a copinha. Oi. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, o Gabriel Leite, o Christopher Lambert. E o Guilherme. Esses quatro jogadores estão integrados, viu? Enquanto isso, o Maqueiro tá batendo bola lá, o médico tá chutando futebol, e o Wesley tá só correndo, idiota. E o Dudu fez boa estreia? O Dudu, amistoso? Então, foi soube que eu tava dizendo, ele jogou livre, aberto, solto, como ele quer. Então ele armou, fez o que quis, jogou. Olha, o Parmeira, posso falar, não depende mais do Vardívia, pelo menos isso já tá bom. É, mas o Oswaldo deixou bem claro hoje que o lugar do Valdívia está guardado. Ele não vai falar que não quer o Valdívia. Não, e que espera o retorno em breve do Valdívia. Quanto mais rápido possível, melhor. Eu acho que o Palmeiras... E aguarda também a novela Arouca. Mota, eu acho que o Palmeiras vai fazer aquela velha coisa. Ele vai pegar a referência, o atacante lá, aquele pirulão que ele contratou, o Rafael Matos, ou um outro centroavante, vai colocar um na Leandro frente, Pereira. Vai jogar com três caras no meio campo. Central, deve ser o Valdívia, Zé Roberto pela esquerda e o Dudu pela direita. Pode fazer isso, cara. O Cristaldo cresceu muito com esses meninos, viu, Moita? Não, mas Leandro Pereira. O Leandro tá bem, mas o Cristaldo merecia ser titular. É bom jogar. Ô, Rubens! É Norberto. Não, é Rubens, que Norberto. Ô, vó, pra você. Ô, Rubens, olha, um abraço pra você. Obrigado. Obrigado. Visite aqui a Energia quando você quiser. Eu vou te falar só um negocinho pra vocês. Aí é o seguinte, eu te mandei três e-mails, até era três e-mails repetitivos pra vocês aí. Pra falar sobre esse avante do Palmeiras, cara. Porque esse avante do Palmeiras, ele não é bem o que todo mundo parece ser, sabe? Eu me sinto um cara, eu me sinto lesado pelo avante, tanto é que eu penso muito bem, eu penso em cancelar. Vou te falar o porquê. Desculpa, que eu não conheço direito, só sei de nome. Explica por quê. Vou te explicar por quê, vocês vão entender. Desde o começo que saiu o avante, eu fui um dos primeiros. Eu acho que não é nem mil o meu número, se é, deve ser mil, alguma coisa. É um dos primeiros. Comecei em todo jogo, toda a segunda divisão eu tava lá no Parque Antártico, eu ia direto. De repente surgiu a novidade que tinha que ter ponto. Falei, bom, tudo bem, já fui tanto, nada, engano meu. O que eu fui não valia ponto. Era daí pra frente. Falei, tudo bem. Continuei indo, segunda divisão, brasileiro, sofrendo, chorando, entendeu? Eu chorei, não tenho vergonha de falar, com 53 anos, ainda chorei porque eu lembrei do meu pai falecido ano passado, que era palestrino, graças a ele, que eu sou palmeirense. Um herói. E assim, e foi. Meu pai, pô, eu devo a ele. Espero que ele esteja onde estiver, hoje me escutando, e vai estar feliz, que sabe que eu estou podendo falar dele. Enfim, o velho Rubão. Aí, o que aconteceu? De repente, gente, os pontos passaram assim a valer para você comprar ingresso. E eu falei, bom, eu fui num monte, beleza. Não, tudo engano. Eles fazem da seguinte forma hoje. Eu acho uma sacanagem. Porque até então era assim. Liberava por 3, 4 dias pro avante comprar. Tanto faz o plano. Ou o plano mais caro ou mais barato, liberava pra você comprar. Normal, você ia lá, a prioridade pro avante. Não, mudou tudo. Agora é pontos. É assim que funciona. Os avantes mais os avantes milionários, tem o primeiro dia pra comprar. Os avantes intermediários. Bom, enfim, eu só vou estar vendendo o ingresso, pra vocês terem uma ideia. É o ingresso pro jogo contra o Audax, se não me engano. Tá sendo vendido desde o dia 24. Eu só vou poder comprar o meu avante, não é o mais barato, é um antes do mais barato. eu só vou poder comprar ele hoje às 10 da noite. Hora que eu vou comprar, sabe o que tem lá? Que? Ingresso de 150, 250, 300 pau. Meu, se eu pago um avante de R$19,90, porque eu não posso pagar um ingresso de 300, porque os ingressos mais baratos desaparecem do mapa no começo. Ô Norberto, só uma coisa, que o rapaz que é amigo da avó lá, falou que tem ingresso em todo o setor ainda, então pode ficar tranquilo. Entra à noite e vai ter. Eu sei, vó, mas é dessa vez. Não, ele tá falando que foi, o jogo foi mudando, foi mudando, foi mudando, não. E no final que... Amiguinho, essa... Olha, eu vou falar com você. Mota, deixa eu falar um negócio. Eu acho que eu frequentei mais o Palmeiras, Parque Antártica, do que a minha própria casa. Sim. Você entendeu? Mais do que a casa da minha namorada. Porque, você entendeu? Eu frequentei até hoje. Inclusive, cara, eu não consegui ir hoje até agora ver esse campo. Ah, é Rubens. Ô Rubens, inclusive hoje o presidente, Rubens, só pra complementar isso. Olho! Pra complementar, deixa eu falar com o cara, para atrapalhar, chato. Respeito muito. Ô Rubens, o presidente hoje falou, inclusive, que vai ter uma adequação do plano aí, né? Do Avante. E que vai aumentar o preço exatamente por isso, talvez. Por esse fundos são assim, Moito. Não, Parmeira que dá uma de graça. Falando, gente, ele tá falando que foi mudando tanto. Olha, que hoje ele é um dos primeiros e ele é prejudicado na história toda. Essa avó aí, eu acho que ela tem algum puxa cargo saco, no Palmeiras, né? É, porta-voz porque da diretoria. É porta-voz, lá? Outra que eu falo. Tá trabalhando lá, eu faço pô? Bolo de cenoura pros meninos. É, junta lá também? Eu faço bolo de cenoura pros meninos. Acho que não é só bolo de cenoura que você tá falando. Porque a gente tem que. A avó é situação. O Domênico é oposição. É. Agora eu entendi. Não, mas põe situação nisso, hein? Eu e o Domênico. Não põe o Domênico nisso aí, não. Mas é tudo Parmeira, e não importa se é situação. Agora sou. Na melhorou prática. O time, Sombra. Responde pra avó. Mas isso melhorou o que com a avó? Vovó, peraí. Vovó, em tese, sim, verdade. Ué, em tese, vai melhorar muito. Mas o que ele tá dizendo, eu não tô falando isso porque eu sou São Paulino, o que ele tá falando, do ponto de vista dele de cliente, ele fala, eu pago um plano mais barato porque ele não tem poder aquisitivo. Justamente. Mas como ele não tem poder aquisitivo, ele é obrigado a comprar depois. Mas se ele é obrigado a comprar depois, ele fala assim, só encontro ingresso mais caro. Aí você fala, não, mas para esse jogo agora, tem mais barato, segundo o seu informante passou. Tudo bem. Que é do site lá, não é do Parmeira. Nesse jogo agora, tem, porque é o Aldax. É, quando for um Claro Santos... Quando for um jogo mais importante, talvez ele não consiga. Talvez fosse ideal eles reservarem uma cota de cada setor... Tá certo? Para tô errado, Rubens? Não, do setor mais barato, do médio, do mais caro, para todo mundo poder ter acesso. Ué. Não, é Sombra, o que você tá falando, Sombra, exatamente isso daí. Antigamente era assim, liberava pros avantes, tanto faz o plano, cara, por 3-4 dias. Oh, maravilha, podia o mais caro, comprava o mais barato, todo mundo comprava. O cara que quer comprar mais caro, compra mais caro, o cara que quer comprar mais barato, compra mais barato. Agora não. Mas o Benja, ele tem uma tese, é o seguinte... Quem pode, pode. Essa é a tese do Benja. Aí tem um monte de gente dizendo que ele tá errado, viu, é o futebol Sombra? Gourmet isso aí, gente. Tem gente dizendo que ele tá errado. Mas o Rubens, é Rubens? Oi, fala. Olha, os palmeirenses do Twitter, mas estão te xingando tanto. Ah, mas eles têm cargo no Palmeiras, então, também. O Jean Brogognoli. Mas os ouvintes não podem pautar. Não, pera aí, os ouvintes do Twitter não podem pautar a opinião do nosso ouvinte. Não, mas eles podem opinar. Não, mas eles estão querendo coagir o cara. Aqui, ó, o Jean Brogognoli. Mas o que eles dizem, Benjamin? Esse ouvinte aí só fala mal do Palmeiras, fala mal do time, fala mal do Avante. Olha aqui, o Jean Fábio, a liberação não é por planos e sim por frequência no estádio. É, mas é ranking, meu bem. Caio Pérez, esse ouvinte está errado. Olha, mas é que o Leandro Gregolini, olha os caras que foram xingando besteira. Ele aqui no estúdio. Não, mas é por ranking ou é por categoria? O Marcelo tá falando o seguinte aqui. Você tem ingresso de vida, tem um plano R$19,90, só uma coisa, Moita. Tem um plano R$19,99, se você há muito tempo esse plano, você é o primeiro beneficiário a comprar. Isso já é que eu tentei falar isso. Mas ele disse que ele é sócio há 22 anos. Ele deixou de não pagar um tempo. Você deixou de pagar, Rubens? Oi? Você deixou de pagar? Não deixei de pagar, não. Eu continuo porque foi o seguinte, eu via tudo aí no brasileiro eu comecei a não conseguir mais ir. É. Eu falei, ué, mas cadê? As pontos não valiam nada do que eu fui, tá bom, não beleza. Não é só ser sócio, Norberto, tem que ir no jogo também, vou esperar, viu? Eu sei, eu falei, vou esperar o Paulista não, eu vou esperar o brasileiro, não deu. Eu falei, vou esperar agora o começo. Eu já teve dois jogos, dois amistosos, não consegui ir. É, bom, Mas o Rubens... Enfim, paciência, eu vou fazer o quê? O Breno, eu acho que... Não, o pessoal tá dizendo aqui que você tá errado. Ô, Norberto, não lotou o último amistoso em nenhum setor, você não foi... Mas tá falando que ele é mentiroso? Não, nesse caso ele não, ele se equivocou. Tá falando que ele tá difamando o Palmeiras? Eu não falei nada disso! Nesse momento que eu falei isso, do menino! Tá aí, cara. Cada um tem direito de falar o que quiser, estão xingando. Mas eu tenho direito de falar, esse Palmeiras vai ganhar de todo mundo, como eu tenho que falar, eu tô com o pé atrás. Eu não tô metendo pau no você Palmeiras, tem direito, eu adoro sim, claro o Palmeiras. Que tem, cara, claro que eu tenho uma namorada uma vez, que ela me brigou comigo, porque ela falou, qual é o grande amor de sua vida? Eu falei, o Palmeiras, é claro. Ela me brigou. Você tem uma ideia, cara, eu adoro esse time. Eu gosto só do Palmeiras, não gosto muito de futebol. Se tiver Gisele Bündchen, o Palmeiras na Libertadores, você vai fazer o quê? Você gosta mais do Palmeiras que o Domênico? Seja sincero. Eu gosto mais, não, eu não sei, não, cada um gosta de um jeito. Eu adoro, não sei até quando ele gosta, eu gosto muito do Palmeiras. Você não sabe quanto o Domênico gosta. Eu tenho mais de 300 camisas, eu tenho um monte de coisa. Eu vou adorar a vida inteira. Mas agora vai falar que o Palmeiras vai ganhar do Real Madrid, sendo que não vai, ele é realista, ele não acredita por enquanto no time. Você apoia porque você tá na dele também. Ele virou amigo do Portuga agora, só de criticar o Palmeiras. Vamos explicar uma coisa. Portuga, não é que eu não tô acreditando. Eu tenho um pé atrás, cara. Meu, faz anos e anos que o Palmeirense só sofre humilhado. Mas velho, é aí que tá a coisa. Eu acredito que numa boa intenção, estão montando o time do Palmeiras. Agora dizer que amanhã vai gerar frutos, que vai ser campeão paulista, brasileiro, não é assim, futebol. Rubens, olha, Rubens. Eu penso assim. Deixa o Portuga feliz agora. Rubens, mas é verdade, vovó. Ouvimos, eu vou te cobrar, viu? Ouvimos sua opinião. Não, eu, sinceramente, não tenho conhecimento dos planos lá de vocês. Também não. Pra poder dizer se você tem razão ou não. Os palmeirenses aqui estão dizendo que você tá errado. Eu não sei. Depois o... Mas estão falando isso, sabe por quê, Sombra? Ah, porque ele falou que ele gostava do Mustafá. Ele falou isso? É, pode ser isso mesmo, viu? Pode ser isso mesmo. Caras. Mas eu só queria dizer o seguinte, eu gostava de ser campeão. Tanto faz o presidente que tava lá, vocês estão entendendo? Entendi. Eu penso que dane, o presidente podia ser qualquer um. Eu só queria ser campeão, eu gostava de ser campeão. Depois dele, quem veio não virou. Tanto é que o Mano, eu concordo com o Mano desde o dia que você bateu de frente com o Rodolfo isso daí. Você falou, palmeirense tem que agradecer o Mustafá. Lógico, vai se catar, porra, meu Deus! Tire esse mala, porra! Ah, se o Domênico tá aqui, já tinha caído. Peraí, eu vou parar que isso tem que trabalhar. Me dá um endereço daí de vocês aí pra saber direitinho. Olha, só não fala o dia que você vai vir, que os palmeirenses vão vir te pegar. Avenida Marquês de São Vicente. Não. É Avenida Paulista. Ó, anota aí. Para que você é uma gente boa. Para que não me manda pro lugar errado. Fala. É isso aí, ó. Paulista 1439, tá bom, amigo? 1439. Mais conhecido como 1439. No nono andar. Nono andar, tá. E... aos cuidados de quem? Mano. Eu vou mandar tudo na minha casa. Cuidados do Mano. Do açaí, os cuidados do estádio 97. Senão o Mano vai pegar tudo e levar pra casa dele. Rubens, valeu, cara. Obrigado. Se der certo, eu vou levar uma caixa do suco agora. Ô, Rubens, tem açaí com amendoim aí? Não. Amendoim. Você tá detonando ele, vó. Tá de maldade. Maldor, gente. Ditadura. Eu queria pedir desculpa. Ele recebeu um WhatsApp agora, dizendo, olha, dá mais uma crítica. Tá falando isso só porque eu usei sua piada. Desculpa, era de um tal de Paulinho. Não tem nada disso. Netinho, Paulinho, olha, Netinho. Quando você dá o seu açaí, você fala, honre esse açaí, você fala isso. Rubens, tudo de bom, Rubens, valeu, vendo, cara. Eu vendo, só. Um abraço pra vocês, obrigado, e desculpa aí pros palmeirenses que não concordaram comigo, mas vou fazer o quê? Cada um tem um jeito, não tem como. Você foi, isso aí. Eu gosto pro Palmeiras demais, e mesmo não acreditando muito, eu vou continuar indo, eu quero ir. Eu gosto. Você, eu não sei se você tá certo ou não, mas você tem educação. É lógico. Um abraço pra vocês todos aí. É nóis. Obrigado por alegrar pra gente, meu, esse trânsito que a gente pega aqui, não é fácil, não. E, mano, eu queria você como palmeirense. Um abraço, fica com Deus, todo mundo aí. Valeu, parceiro. Valeu, mano. Se ele pagar bem, ele troca. Fica com Deus. Se pagar bem, ele vira. Dependendo. Imagina, tá na moda. Como seria o Mano palmeirense? Ah, ele ia. Imagina o Domênico, a gente já sabe. Imagina o Domênico vem pra gente, o Mano vai pra ele. Você trocaria, Benja? O Mano pelo Domênico? É. E aí? Hoje? Você é o chefe da contratação de torcedores agora. Hoje? Você é o diretor de torcedores agora. Você vai fazer essa troca, Neto, hoje? Por Ribamar? Hoje? É. Ah, hoje eu faria essa troca. Você trocava, Domênico? Eu acho que hoje o Domênico seria muito mais corintiano. Do que o Mano? É mesmo? Eu acho que o Mano deu uma... E vocês acham que o Domênico ia topar essa troca? O Domênico? É. É porque ele não vendia, vocês viram ganhando algumas coisas aí, né? Às vezes ele vive falando pra ele, Domênico é topar isso aí. Toda vez que o Corinthians ganha título, ele chega aqui e fala, fora do ar, no ar ele é pipoca. Pô, legal pra caramba, meu. Vocês ganham tudo. Queria... Que isso? Ah, vocês estão. Foi o Domênico outro dia que falou aqui no corredor aí que nunca negou um troca-troca? Ah, não, imagina, você é louco. Não, não, mas isso. Ele falou, uma coisa que ele falou é verdade. Ele falou assim: que ficar falando que o Corinthians é o torcida mais sofrida, é você, o mais sofrido é o palmeirense. Não, isso não, ele é, falou. Ele fala mesmo. É, última, é, isso ele falou. Ele já quis pegar um jogo que era da torcida do Corinthians na década de 70 pra usar pra entrar. Tô te falando. O Domênio não precisa muito, não. O Domênio tá com o pé. Você viu que ele fica fazendo elogios foto. À Arena do Corinthians? Eu tenho foto da eu tenho foto dele aqui no estúdio, rapaz. Com faixa do Corinthians campeão. Você lembra Corinthians disso? É muito lembro, não. Cara. Se entrar no Google, tá logo. É verdade. E o Neneca faleceu mesmo, viu? Foi? Ah, foi morar no foi céu. Foi morar no céu. 67 anos. Que beleza. Grande Neto. Tá lá no que fim levou o Neneca. Olha, maravilhoso. Daqui a pouco, vamos acertar as coisas, porque o Jorge... O Jorge Camelo tá chegando? Com certeza. É. Quase 10 mas, mais. No oferecimento da BV Financeira. É isso aí, rapaz, mas é conta pra pagar, hein? Eu tô fazendo contagem regressiva pra acabar o mês de janeiro. Rapaz, é fevereiro, né? Uma porrada, hein? Eu acho que deveria ter 13 meses o ano. Nossa. Depois de janeiro, não teria mês nenhum. Só porrada, né? Pra gente se recuperar e começar fevereiro. Ah, mas olha, você tá apertado... Você tá apertado com as suas contas? Você tá precisando de dinheiro? Pô, pra caramba. Você não, mano, vai. Não fala nós, brasileiros, que precisamos trabalhar. Não gastamos 2 milhões em viagem, velho. A BV Financeira tem... Essa foi... Problema. Vou te falar, ô RG. Essa eu vou te falar, é brincadeira. Cada um com seus problemas. É, cada um com suas mentiras. Tem problemas. A BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. E a BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, e refinanciamento de veículos, entre outros. Mas pode ser, RG, outro dia eu tava fazendo uma conta, né, querido? Que ah, isso. Ele viajou com a prima dele, que foi em Londres, à tarde tava em Manaus. É que ele deu uma volta, ao mundo em 24 horas. O teu irmão tá aqui pra ele te pedir empréstimo. Olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, porque a BV tem crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, entre outros. Anota o telefone da BV. Fala. 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o set antes de fazer o seu empréstimo com a BV. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Zombinha! Antes do Carmelo, tem muitas mensagens através do aplicativo. Vamos tentar ler o maior número de mensagens possíveis e rapidamente. O Rubens Silva, vai Corinthians, mais título ano que vem. É, e chupa Mota, o Paulo André Trindade, salve Sombra, nós tricolor, Sombra do time da Copinha, você acha que alguns moleques bom de bola? Tem alguns ali que parecem ser sim, o Luiz Araújo, o João Paulo. Pergunta pro mano o que ele acha do Henrique, aquele que tava no Palmeiras no lugar do Guerreiro. E aí, mano? Ah, eu não gosto do Henrique não, Sombra. Ele até fez uns gols aí pelo Palmeiras, cara, mas a própria torcida não gostava do cara e não confiava nele. O Marcos Gomes de Oliveira. Boa noite, galera. Onde vocês esconderam o Domênico? Vai, Corinthians. Começamos o ano ganhando. Segura nós esse ano. Domênico tá escondido. Ele tá de férias. Volta na segunda-feira. O Paulo Marcos de Jesus Santos. Vocês são demais? Poxa, manda um abraço pra galera do Reclame Aqui. Uau, e o Palmeiras ganha tudo esse ano. Ó, o Rubens, liga lá pros caras do Reclame Aqui, cara. Reclama lá. É, reclama lá, velho. Não é? O Luciano Mota, parabéns pelo programa, adoro vocês. Mano, você é soda, chupa vó. Ai, obrigado pela audiência, amigão, valeu. Vai dar uma vó chupar, que falta de respeito. O Ângelo Belchior, Sombra, FIFA quer acabar com a farra de fatiar jogadores. É uma boa, futebol só se sustenta com uma boa administração da base. Duvido acabar. O Rafael Andrade de Jesus manda mensagem também através do aplicativo. Luiz Araújo não poderia ser usado como atacante rápido para jogar pelo lado do campo que o São Paulo está procurando? Acredito que sim, né? Que ele é muito novo, 17 anos, se eu não me engano. João Paulo está pronto para integrar o time principal de São Paulo? Gostaria que estivesse, não sei. Rudy, o Carmelo é muito bom, mas o Tomias é gênio. Feliz 2015. Quem que é Tobias? O Tobias é o melhor. Tobias. O Tobias é o melhor personagem da história do Estado 97, o Tobias. O Renato Ramos, Coringão começou o ano mostrando que é bom desde a base. O Tite precisa usar mais os garotos. Chupa Domênico. Vai se ferrar, porra! O Milanese escreve dizendo: Grande Hotel Budapeste é ótimo. Wes Anderson é ótimo diretor. O Mota não entendeu o filme e fala mal porque não é filme povão. E o Igor Mendonça me mandou o link aqui, viu, Sombra, pra te repassar. Nossa, legal pra caramba. O Igor, o Igor me mandou o link aqui pra repassar pra você, vou te encaminhar. Boa, é legal, o cara entendeu. Vitor Coelho, gente, muito bom ouvir vocês. Gostaria de saber sobre a vinda do Arouca para o palestra. Vó. Olha, o que eu sei... O que o Paulinho falou pra você? Ó, me disseram lá de dentro que ele já até alugou a casa aqui em São Paulo. Ah, é? É, então parece que sexta-feira, depois do imbróglio, ele vem. Enquanto não tiver que ficar pronto, ele vai ficar dormindo lá no Domênico? Pode ser, vai dormir. Imagina ele depois do Parmeira perde e chega lá, vai apanhar do Dodói. O Cosme Oliveira, Portuga, imita o Juvenal. Estamos presentes no programa... Tô triste por enquanto. E você, o que você achou do Centurion? Centurion. É bom jogador. Muito bom. Ricardo nome de seriado. Centurion. É o bom Márcio, jogador. Márcio Rodrigues, sei que na China o clube só libera quando ele quer. Jogador que tenta forçar a barra, eles não liberam e mandam cumprir contrato. Ouvi isso de parentes de jogadores que estão lá, que a situação lá é complicada. Vai comer grilo. Tem que fazer prevalecer o contrato. Fora as chicotadas. Vai comer grilo. Bom, aqui tem algumas mensagens que foram aí através do aplicativo de energia no oferecimento de Jorge Carmelo. Olha aí, que delícia. Ai, boa noite a todos aqui. Oi, Jorjão. Olha, ainda tá a promoção, tá rolando, viu, Benga? Se você quiser depois também votar na música, as três mais aqui da energia, Alegria da Cidade. A primeira é MC Ludmilla hoje, depois Kleber e Kleber amanhã. E Cristiano Osvaldo Lima, Bitoquinha Doce. Daqui a pouco a gente vai tocar aqui. Desculpa, essas músicas existem mesmo? É, no imaginário. Elas existem? Olha, não. Que MC Ludmilla, eu não sei duvido. Que ela existe, mas a música é essa mesmo? Existe? Agora, Kleber e Kleber também. Kleber e Kleber também. É que um Kleber é com K, o outro com C. Né? Quem tá promovendo aqui na rádio sempre. E Sombra, só queria falar aqui, agradecer ao ouvinte, o Orlandisco Bispo. Quem? Orlandisco Bispo. Orlandisco Bispo? É, o ouvinte aqui da rádio. É, então, ele ganhou uma promoção ontem. Qual promoção? Ontem foi aniversário da cidade de São Paulo, né? E foi aniversário, olha, foi aniversário da primeira fundação do São Paulo também. Também foi ontem? Ah, se eu soubesse, fazer uma promoção bem legal. Pra levar, sei lá, Alex Silva com alguém pra algum lugar. Não foi você que bolou aquela promoção nojenta do dia do aniversário, que os caras fazem aquele bolo gigante, todo mundo chega e pega com a mão. Não tem mais, coloca dentro da sacola. Você tesourou a promoção, mano. Esquece, mano. Acabou, é muito nojento. Infelizmente, não veio aqui da rádio. Mas deu muita confusão. E agradecer, então, o Orlandisco Bispo, que ele ganhou a promoção aqui da rádio, que chama-se Happy Birthday São Paulo. Muito bacana a promoção. Happy o quê? Happy Birthday. Pra quem não sabe, é Parabéns São Paulo. Birthday. Exatamente. Happy Birthday. Britney Birthday. Exatamente. Muito, ó, parabéns, Orlandisvaldo. Ele respondeu a pergunta aqui, viu, Sônia? A gente tem uma promoção com uma mecânica super irreverente, né? Que é, o que o Edmilson representa para a cidade de São Paulo? Ele respondeu. Quem é Edmilson? Edmilson é o rapaz que trabalha aqui com a gente há anos, né? Ele ajudou a fundar a rádio, enfim. E aí Orlandisvaldo respondeu: Edmilson é a alegria da cidade. Olha aqui. E criativo, e ganhou essa promoção. E ele ganhou? Ganhou. A com frase essa mais... frase? Exatamente. Na verdade, a frase mais criativa é ganhar. A única carta que a gente recebeu foi dele, então ele ganhou. Mas você fez essa promoção por carta? Exatamente, carta. A gente botou no Orkut da rádio lá, o pessoal mandou carta. Mas não tem mais Orkut, Carmelo. Orkut da rádio? Da rádio sempre tem, né? Não tem lá, mais, né? Orkut, depois acabou. Entra lá, energia.kit.net, você vai ver o Orkut lá. Vai lá em arquivo. Esse aqui, lá em arquivo. Se quiser bater um papo com a gente, os locutores que estão no estúdio, sei. Eles ficam ao vivo no Mirk. No Mirk? Exatamente. Mirk. Ó, Mirk era o primeiro bate-papo. Exatamente. E a promoção foi o seguinte, foi um piquenique no Pico do Jaraguá. Olha que gostoso, hein? Nossa. Um lanche de salpicão. Nossa. Suco de fubá e queima de fogos. Mano. Salpicão, beijo. Gosta de salpicão? Gosta de um salpicão? Adoro. Existe suco de fubá? Véio? Suco de... Ah, Ednei sabe fazer, delicioso. É bom? Põe água, fubá, é suco. Não, bate, Edmilson véio. Pegou um graveto lá, misturou na hora, ficou uma delícia. Nossa, põe aí, só hortelã, suco de milho. E Mota, tiveram os fogos também lá. E suco de milho. Nossa, suco de milho. Na verdade, assim, os fogos foram da favela do lado, mas a gente suco de milho é bom. Peraí, como assim? Tiveram fogos, mas os fogos foram da favela? É, foi uma coincidência. Explodiu bem na hora. Você tava chegando e a gente aproveitou ali pros ouvintes falando que era homenagem ao... Aí vocês falam, olha, pusemos até fogos. O Edmilson saiu da árvore, olha lá, ele tava lá botando. E é criativo pra caramba. Sim, rápido demais, demais. Esse é raposa. Esse Edmilson faz tudo nessa rádio. Edmilson é nosso queridão. Tem promoção nessa rádio. E eu vou te falar, Morta, para as crianças, porque ali ficou aberto pra quem gostava da rádio, foi lá. Então, para as crianças, teve sorvetinho de Maria Mole com bexiguinha grudada em cima. Coisa mais gostosa do mundo. Pra beber, mano. Olha aí, você que criticou o suco de fubá, Teve groselha com leite. Groselha o mano levou. É, ele leva sempre. E show dos palhaços Ratati e Ratatá. Muito bacana. Não, peraí, não é esse palhaço, são genéricos. Como é o nome do palhaço? Mas, é Patati Patatá. A dupla que fez fama, não foi? É Patati Patatá? Ah, é, mas a gente ajuda as pessoas. É. Não, porque os dois, um trabalho muito bacana, eles conheceram lá em Franco da Rocha, no presídio. E hoje, eles venceram na vida e estavam lá. Mas me diz, quem que se fantasia de Ratati e Ratatá? Não, são os dois, eu não sei o nome dos dois. Eles ficam, não sei se eles estão fugindo, mas eles ficam sempre como Ratati e Ratatá. Eu achava que um era o Edmilson e o outro era a Edneia. Será que é? Porque bem na hora do show eles não estavam lá. Não tava lá? Não sei, pode ser. E daqui a pouco você que está ouvindo a Energia Alegria da Cidade vai ter um sorteio muito bacana. Passeio de Verona conversível. Pro zoológico de Guarulhos com Taeme e Thiago. Tem, olha que tem zoológico em Guarulhos? Tem. Deve ter, não tenha dúvida. Tem zoológico. Não é muito grande, mas em Guarulhos tem tudo. Na verdade, o Edmilson cercou um lugarzinho lá. Essa região tem zoológico em Guarulhos? Não, olha o Thales Fonseca no Twitter aqui. Lá os animais vão ver os moradores. Ah, o cara é maldoso. Olha, é uma boa isso, cara. Muito bom. E só pra falar que é isso, sacanagem. Olha aqui, ó, na promoção. Tem cara sujo, cara. Sujo? Ó, cara, você sujo. Tá detonando. Tá detonando a promoção da energia. O zoológico é muito legal. O Edmilson conseguiu dois coelhos, tá super bacana lá. Tem tatu-bola. Tatu-bola? Tem minhoca. Não acredito. E até borboleta. E, bom, essa promoção que tá rolando aí vai rolando. Mas é verdade que vem uma super pro carnaval aí? Que é de que arrebentar. Daqui a pouco a tradução do dia. É. O cara não sabe o que ele tá falando. Ah, e olha. A gente vai fazer atenção, ó. Não é o avião do estádio que tá passando, não, mas ó, é o avião do Jorge Carmelo. Cadê? Olha aí, o tempo da energia. Você olha, tá... não é o avião do estádio, hein? Essa promoção ainda não tem. Daqui a pouco a gente. Essa a gente é pro carnaval? Integrante. Essa é pro carnaval? Tá. Não, essa daí tá daqui a pouco em março. Ah, essa é. Essa promoção e a gente já sorteou, inclusive, o integrante da rádio que vai com o ouvinte. Essa promoção, ô Sombra, ela é muito bacana, que é o Teco Teco da Energia e Alegria da Cidade. Você vai, olha só. Saindo do Campo de Marte e chegando no mesmo dia no aeroporto de Tucuruvi. Ah, essa vai concorrer com o que vai pra Catalunha. Tucuruvi. Tucuruvi tem aeroporto, mano? Não, tinha. O Edmilson cavou lá, ficou legal pra caramba. Ele inventou isso, mas tá bom. Botou papel Marte do lado, sabe? Dá pra ver. Marte! Não, foi a mesma pista onde desceu o Mamonas ali, é super legal. Abriu o clarão. Ó, Mamonas não desceu em pista, seu louco! A gente vai pro inferno direto. Ó, e pra quebrar esse gelo aqui, a música ganhadora da nossa promoção foi essa aqui, ó. Qual que é? É que a gente não tem aqui no computador da rádio, tive que botar pra celular. É Ludmilla isso aí? É, olha aí. Ozzy, MC Ludmilla, você vai ouvir direitinho daqui a pouco, olha lá. Por se tem isso aí, velho. Parece que ele no Jorge Carmelo não curte. Daqui a pouco, né? Pior que ele escuta isso. Na verdade, se ouviu a música até agora, tá bom, porque ela fica hoje o tempo inteiro. Olha, o Rudy que eu conheço, o Rudy, ele gosta isso. Mais de ouvir o Jorge Carmelo do que a energia aqui. Cara, Ludmilla não dá. Sempre não. Tem muito da pessoa. Olha, vou falar. Obrigado aí que ele pela oportunidade. E fica pra você agora, Benja. Energia, alegria? Da cidade. Ai, que delícia. Olha aqui, ó. Olha lá, vai montando o Tec-Tec, hein? A gente gravou com o motor. O motor da. É verdade. O motor da Pampa, não, da Pampa. É o motor da Pampa. Ela tá enterrada. Tem uma frota, nossa. É a Pampa, Verona. Obrigado, viu, Sombra? Um beijinho pra você. Valeu, Carmelo! Valeu! Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Agora o avião de verdade, avião do estádio passando, ó. Anota aí! Esse vale. Esse coelho. Tá passando mais uma vez o avião do estádio 97. Que vai te levar a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Só energia te leva com o Estádio 97 para Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Esse é o Estádio 97, oferecimento também de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também é oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. E HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, Motinha, tem informação boa aí ou não? Eu mando uma última notícia aí, o Kevin. Kevin Bacon. Não precisa operar, viu? Não, mas essa notícia já foi dada. Você tava brincando fora do estúdio quando a gente falou com o Vinte aqui, já informou. Tá vendo? Eu aprendi com o Mota, né? Notícia velha já. Não é, mas é. E não dá nem pra dizer que é audiência rotativa. É lógico. Faz 5 minutos. Vai que o cara foi no banheiro. Não foi. Não e foi. Sombra, eu acho que o Oswaldo tá dando graças a Deus que esse cara tá machucando. Você não fica muito jogador, né? É verdade. Não vai saber quem pôr. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Eu gostaria de cobrar mais uma vez reforços. Demais? Acredito. Porra, que são quem que vai pagar você? Vamos fazer um trabalho paulatinamente. A defesa serve para tomar gols. Não faça um trabalho que você vai para fazer gols. Tá certo. Estou nervoso com a estreia. Vocês percebem no pelo meu seu tom discurso, de voz. O time será muito dinâmico e vibrante. Dinâmico, vibrante, atuante. E defesa é pra tomar gol, é isso? Eu tô extravasando aqui porque eu não posso guardar. E defesa nada. É pra tomar gol? É, defesa é pra tomar gol. E ataque pra vamos fazer. Lá. Tá, vamos lá. Toca as Drubal. Alô? Boa noite aí, rapaziada. Ó! Oh! Aí tudo bem? Sim, hein? Aí sim, hein, velho. Quem fala? É o Luiz Abidal. Luiz Abidal. É aquele da música lá. Abidal, dal, dal, deliral, dal, dal, dal, Abidal. Um abraço pro Norberto Notari e pro meu amigo Marcelino do Flamengo, que foi aniversário hoje. Torcedor do Palmeiras aí, esse ouvinte é bom. Esse cara é bom. Vende muito de Palmeiras, o Abidal. Ô, Luiz. Portugal é nossa lista. Qual o seu nome completo aí? Luiz Abidal. Só isso mesmo? Só e nada mais. Tá bom demais já. Boa. E quantos anos, Luiz? 48. 4.8 RG. Mano, você que entende das coisas, quando o cara tá com dor no abdômen, o que que ele toma? Depende. Gostei! O Agnaldinho toma aquele Boscofen. Luiz Abidal, não, Luiz Abidal, não, todo dia eu gosto de pegar no... Não, não fala isso. Ah, ninguém vai cortar, eu vou falar. Tô nem aí. Fala, com seu fala, safada. Estive com a tua mãe sábado. Vai se pegar, menino. Vai se pegar o respeito. É verdade. Ou eu vou dar uma saraivada na sua cara. Mas em quais condições? Não, de roupa? Como assim, ó? Namorado dela é meu amigo. Lá de o Bruce Gans. Willis? Você é amiga do, Bruce? Pera, fala o nome pra ver se é ele mesmo. Como que ele chama, Abidal? Edu. Ela mesmo. Ela mesmo. Aí, ó. Ô, menina. Vai, você chama o cara que pega sua mãe de Edu. Você gosta da careca do Bruce, menino? Passa não, uma eu não curto muito a careca do Edu, não. Ah, tá certo. Agora vamos falar de Palmeiras, não, é melhor? Não. Vamos falar do Palmeiras! É. Mas, calma aí, engraçadinho. O que o padrasto do Rudy faz na vida? Pra gente saber se o Rudy também é Rudy. Apadrinhado aí, né? Porra, aí é chato. E o Rudy pode falar, não? Pode. Olha, se você falar, vai deixar eu morder a sua teta. Ele tem uma corretora de seguros. Ah! Então aproveita e segura aqui! E o que ele tava fazendo no Tinder? Hã? O que ele tava fazendo no Tinder que pegou a mãe do Rudy? Eu acho que essa conversa. Você, o que você acha do Oswaldo Oliveira, menino? Você acha que ele está bem? Não, falar. É bom. O estádio falar, fica mais humano. Deixa eu falar antes que aquele torcedor do Açaí tava falando do... Calma, respeita a opinião do cara. Respeita os outros, velho. Ele deve estar enganado, ele deve estar enganado a respeito do Avante. O que acontece é o seguinte, eu tenho o Avante, o meu plano é o segundo mais caro. Isso é muito rico. Eu também não compro logo de cara, porque o meu ranking, ele é na terceira turma. Então só abre pra mim no terceiro dia também. Eu abro no primeiro. Que ele tava reclamando, gente, porque ele falou que foram mudando as regras e ele viu agora que o plano dele... Tá defasado, ele vai ter que comprar um plano mais caro pra ter prioridade. Ô Mota, não tem nada a ver com o valor que paga. Tem a ver com o ranqueamento de presença no estádio. Frequência. O Abidal. Não, aquele reclamou é que ficou mudando as regras, gente. A avó entrou no site aqui, ô Abidal, a avó é a terceira estrela. Depois da segunda, a terceira, né? Olha, o Mano viu. Depois da segunda, a terceira. Ó, atrás do gol, que é onde fica as organizadas, que é o mais barato, tá tudo livre. O Mano tá vendo. Mas peraí, ô vó, você entrou com o login da diretoria. Você tem acesso a ela? Lógico que é sim. É o meu login. É sim. Eu sou terceiro estrela. Ô, Abidal, ele falou bobagem mesmo. E a vó nem vai em todo jogo. Eu entendo. Ô, login aqui, ó, clã do Nobre. Olha lá, olha o username do cara, Clando Nobre, Sombra. Clando Nobre? Olha lá, vem falar que é login de diretor isso aí. Ih, é diretor. Não, sou amigo do Nobre, já falei. Mano, eu fui o maior crítico do Paulo Nobre desde que ele entrou como presidente. Eu fui um dos mais críticos. Agora, que ele de alguma forma conseguiu acertar as contas do Palmeiras, fazendo a troca da dívida, dando como garantia as ações dele e trocando aquilo que o Palmeiras estava pagando, 7 ou 8 milhões por mês de serviço da dívida. Hoje está pagando um milhão e meio por mês. Quer dizer, o Palmeiras está economizando 7 milhões. Além disso, o Avante realmente está dando uma receita interessante. E ele conseguiu diminuir, por incrível que pareça, com a saída dos 22 jogadores que saíram, ele conseguiu diminuir a folha de pagamento. Mas, ô Abidal, com todo respeito, mas em determinado momento da história, questionaram Jesus também. Tá certo? E depois ele foi mortalizado. O Paulo Nobre, nesse período de questionamento, ele pode ser comparado, guardado as proporções, mas ele tá fazendo um milagre com o Palmeiras. Porque ninguém pegaria o Palmeiras, você na chamou real, o Paulo Nobre de Jesus? Ué, guardado as proporções, ele tá fazendo o que Jesus fez. Em determinado momento da história foi contestado, mas agora ele tá colocando o porco no trilho. O cara comprou a dívida do Palmeiras e refinanciou, velho. Ô, mano, você é novo, talvez não lembre. Mas em 2015 eu não presenciei o descobrimento do Brasil. Não presenciei também a crucificação de Cristo. Eu presenciei, foi bem triste. Não foi, Calçudo? Eu presenciei e não foi como falar. Não foi, foi tudo diferente. Não foi? Não, a cruz não estava tão alta como falar. E o Fachina, o Fachina fez a mesma, uma coisa semelhante quando trouxe a Parmalat e revolucionou todo esse processo de patrocínio de clube. E, agora, e ele tinha sido presidente 2 anos antes e também foi criticado. A gente tem que enxergar o bom ou o ruim na medida em que o cara tá exercendo a função. Nos 2 primeiros anos, eu acho que o Nobre, ele fez uma administração ruim, porque a gente não precisava ter passado pelo que passamos em 2 anos, entendeu? Só isso. Agora, que ele fez uma gestão econômica nesse começo de ano interessante, ele fez, não tem a dúvida. Então, mas é como se fosse aquele aluno que está cumprindo o estágio. Ele vai cometer alguns erros no começo, mas depois ele se aprimora. E se você chamar meu irmão que tá aí, é verdade. Cadê meu irmão? Eu dei uma aula de CDI para ele. Meu irmão explica para você o que o Paulo Nobre fez a transação financeira do empréstimo. Meu irmão não quer que a gente fale o nome dele. Ele não aguenta mais explica. A gente. Ele falou que vai processar a gente. Não, eu dei uma aula de CDI pra ele fora do ar. Abidal, o meu irmão tá aqui, que é economista, ele explica o que o Paulo Nobre fez. Segundo meu irmão... Mas ele disse que foi bom negócio ou não? Segundo meu irmão, sim. O seu irmão é o Guido Mantega Judeu. Explica aí, fala aí. Fala no microfone, Manfred. Fala aí, Guido Mantega Judeu. Fala boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Aê. O Manfred, que é professor de economia, um cara que já... Ele é o Henrique Meirelles da Hebraica. Já deu aula pra caramba. Ele já deu aula nas melhores faculdades do país, tem uma formação no exterior. Parabéns, viu, Manfred? Você é um cara extremamente capacitado. Tu parece o Mano Menezes. Ele não aguenta mais a gente. Manfred, você como economista, imparcial, você diria que o negócio que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras foi um ótimo negócio? Não é que foi um ótimo negócio. Ele não ganhou absolutamente nada. Não ganhou nada. A avó falou isso, agora explica, que eu explica, sócio, fala, explica como é que fala, foi. Fala, Manfred. O negócio é o seguinte, o Palmeiras, se tivesse que pegar o dinheiro como instituição, ele ia pagar um juro muito maior do que do mercado. Certo. E que fez o Paulo Nobre? O Paulo Nobre tem várias participações em ações e eles têm um fundo. Então o que aconteceu? De vez de negociar o Palmeiras direto com os bancos, negociou o fundo do Paulo Nobre com os bancos. Porque ele é muito rico, né? Sim. Eu queria negociar meu fundo, como é que faz? Aí você liga pro Paulo Nobre. E aí ele não repassou, é isso? E aí o que aconteceu? É. Ele deu as ações do fundo em garantia. Certo. Nessa questão que ele foi avalista. Avalista em que sentido? As ações que eles têm ele colocou como garantia no caso dos empréstimos do Palmeiras. E aí os bancos, em garantia tendo as ações, repassou a dívida num juro mais razoável do que seria para o Palmeiras. Perfeito. A diferença é que ele não ganhou nada com a operação, ele simplesmente, através do patrimônio dele, pegou um juros menor. E alongou a dívida do Palmeiras. Mas aproveitando a sua ilustre presença, cheia de conhecimentos de economia, gostaria de fazer uma pergunta para você. Interesse do meu clube. Eu sou sócio do São Paulo, então eu tenho que me preocupar com o São Paulo. São Paulo tem uma dívida bancária, dizem, lá para casa dos 150 milhões de reais. O que você indica fazer? Nossa, complicado. Você fez uma cara de espanto agora. Porque o problema da dívida, você tem que saber, não é o tamanho da dívida, é que prazo que ela vence. Entendi. Assim, a dívida, você precisa tomar cuidado de falar que dívida é grande. Você precisa saber o prazo que ela vende e o juro que foi negociado. Tá. Se essa dívida for de curto prazo, ferrou. São Paulo está estrepado. Certo. Você precisa saber o prazo que é essa dívida. Quanto tempo ela vai pagar. Quanto tempo ela dá para pagar. E aí saber por mês quanto isso pega no caixa do São Paulo. Entendeu? O que o Paulo Nobre explicou o dia lá que teve lá, ele alongou, né? E isso vai dar menos caixa mensal para o Palmeiras. Agora a diferença... Para 10 anos, se eu não me engano, acho que... Né? A diferença é que realmente ele não ganhou... Pelo que eu entendi, ele não ganhou nada para eles. Ele usou a fortuna pessoal dele para fazer, para dar garantia... Porque ele tem uma credibilidade junto ao banco, o Palmeiras hoje não teria mais. A credibilidade que ele tem é a participação acionária que ele tem. Se eu não me engano, eu acho que ele tem 10% do Banco Itaú, a família. É isso mesmo, perfeito. A garantia que ele deu não é ele. Ele deu garantia em ações. Quer dizer, então os bancos falam, se o Palmeiras não pagar, executa as ações. Brincadeira, minha família, né, Brino? É mole, não, né? Muito bom. Contratem o Manfred Clube. Agora ele realmente foi torcedor do Palmeiras nesse sentido. Não é que ele lesou, ele não vai ganhar nada. Então, mas esse que é o grande problema, Manfred. Como o cara vai correr um risco tão grande assim? Porque se o clube não pagar, ele é o avalista, ele tem que pagar. Pelo que eu entendi, ele não é valer. Se o clube não pagar, vai ser executado as ações que ele deu em garantia. Então, mas as ações são dele. Teoricamente, ele está pagando. Sim, da família. Teoricamente, ele está dando algum bem como garantia. No caso, são as ações. Vai também. Qual que é o objetivo? Ele está acreditando na administração dele. Aí é o risco que ele corre. Não, mas independente disso, ô Manfred, hoje ele está respondendo por um plano financeiro aí, alguma coisa, um financiamento que ele tenha feito, um refinanciamento da dívida. Mais cedo ou mais tarde, se o próximo gestor, no caso, o próximo presidente do Palmeiras não cumprir o que ele tá pregando hoje, ele que toma no buraco, meu. Ele tá correndo um baita risco. Risco não é zero, mano. Não existe. Então, mas esse que é o problema. Porque se você faz um investimento, teoricamente, você quer ajudar teu clube passando por um juros menor, mas você tem que ganhar alguma coisa em cima. Eu vou falar um negócio pra você, mano. Porque senão você tá... É uma dívida de 20, 30 anos que ele tá se comprometendo. Se amanhã alguém cumprir... Então, talvez a gente não saiba, quando ele sair, se ele colocou alguma cláusula ali. Isso foi aprovado no conselho. Ele não vai falar se colocou cláusula ou não. Estou falando como uma avalista, não claro. Que ele colocou no conselho. Sim. Idiota não é. O Abidal, olha, você vê que de maneira clara que nós entendemos toda a operação feita pelo Paulo Nobre e o Palmeiras. Não, ele fala com ar sereno de professor. Nada como vindo de um especialista e um ótimo especialista. O melhor da família Bach falou aqui no Estadão. Inclusive, essa meia que ele tá utilizando, ele usou no bar mitzvah, tá certo? É a mesma meia, tá certo? Uma meia por isso furrada. Que ele é economista. Essa meia eu usei quando na inauguração das pirâmides agora, do Egito. Você não vai embora sem antes responder. É verdade que o Joaquim Levy foi o seu melhor aluno? Nenhum Chicago boy seria meu aluno. Coitado. Como do Joaquim assim? Levy. Você era professor lá em Chicago? Opa, todo mundo sabe disso? Chicago boy. Você era professor lá, Manfred? Ele é muito humilde. Curto e grosso, eu pedi pro meu irmão. Ele vai dar jeito? Ele tem prazo de validade. Não vai durar muito tempo, eu acho. Xiii, rapaz, o dólar explodiu agora. O mundo da economia ouvindo o estádio. Eu quero dizer, quem que trouxe esse rapaz pra dar essa entrevista? Quer prejudicar o governo. Esse rapaz tá prejudicando nosso trabalho. Calma, dona Dilma. Tá Abidal, olha, obrigado pela sua participação. Deixa eu só te falar um negócio, Sombra. Claro, deixa. Você tava falando da preocupação sua com o São Paulo. É. Outro dia eu vi uma entrevista do Júlio Casares, inclusive foi na Fox mesmo. É. Foi. Ele disse que o São Paulo paga de dívida 8 milhões por mês. Oito por mês? 8 milhões desses 150 que o São Paulo tá devendo. Chegou a sair. Paga 8 milhões. Já? 8 por mês? 8 milhões. Ele tinha que sair, mano. É, meu amigo. Então acho que eu não tô tão errado, né, Abidal? É, então, tá certo. É grana, hein? 8 milhões por mês. 8 milhões tá louco, de entre o principal e o serviço da dívida. Meu Deus, 8 milhões. São 100 milhões ao ano. E mais, isso sem contar as despesas. Meu amigo, ferrou. Abidal. O RG. Diga, velhinho. Parabéns, não deixa de ir lá no bairro Gótico. É, já me falaram do bairro Gótico, então, velho. Come um belo de um churro. Boa. Um chocolate, vai no mercado municipal e come os mariscos, você vai adorar Barcelona. Legal, bacana. Nada como viajar pra Barcelona, lugar maravilhoso. Maravilhoso, Abidal, maravilhoso. Mas só quem ouve Estádio 97 vai ter essa oportunidade de na faixa e ingresso pro clássico. Isso, você pode. Ô, Abidal, obrigado pela sua sempre prestigiosa participação no Estádio 97. Ô, Abidal, o cara do Sérgio chegou, viu? Um abraço pra vocês aí. Valeu, Abidal! Valeu, tchau, um abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau. E olha, não é que o Rubens aí, trouxe o suco. Aê, vai, Rubens! Para de palavra, Rubens! Ô, Rubens! Trouxe os amendoim também, Rubens! Ele desmascarou o Avante e trouxe o suco pra gente. Boa, Rubens. Ele desnudou o plano do Palmeiras. É, mas honrou o compromisso aqui. Ô, mano. Oi. Tá bem barbeado o Rubens? Opa, mano? Tá bem barbeado, Sobral. Por que ele tá bem barbeado? Porque ele usa a linha Bozano, Sobral, óbvio, olha, né? Olha só. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Sobral? Não, jamais. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, amigão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você fazer aquele baita tupetão pra ir trabalhar, pra ir pra balada, pra ir pra academia, onde for você vai fazer sucesso. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Benja, depois que você falou, começaram a pipocar muitas informações, realmente, de que o São Paulo fechou com aquele zagueiro Lianco que estava no Botafogo. Bem, mas depois que você falou, que começou a brotar um monte de informação, viu? A fonte era boa. A fonte era boa? E dizem lá, eu sou honesto de falar, não faço a menor ideia de quem seja. Quando eu falei isso aí, veio muitos mensagens de torcedores do Botafogo dizendo que o moleque é bola. Eu não conheço, eu não posso falar que eu não sei. Eu torço para que ele seja o novo Thiago Silva, o novo Miranda. Torço, porque o São Paulo precisa. Ah, é. Mas olha, agradecer o Rubens Otávio, que estava no ar, Rubens. Agora há pouco. Ô, Rubens! Ô, Rubens, obrigado pela sua visita aí. Olha, você veio mesmo trazer os. Peraí, tá desligado, Rubens! Fala, Rubens, fala aí. Como muito palmeirense, pelo jeito, tá me odiando agora. Porque amo até mostrar que eu sou palmeirense. Eu tô com a bermuda do Palmeiras aqui. É verdade. É, não é palmeirense de H, não. Só que eu queria que o plano voltasse a ser o que era e desse direito para todo mundo que paga, direito, nem é mais caro ou mais barato, poder comprar. Mas não tá dando. Sai Grêmio no sócio. Você quer dizer uma coisa mais democrática? Não, é o que ele tá que falando, dizer? Que muita gente não entendeu, é o seguinte. É. E ele, no início, por exemplo, ele foi em todos os jogos da Série B. Eu fui um ano. Eu fui um ano. Mas isso aí não tá valendo nada. Que todos os anos que ele foi naquela época não valeram de nada. Não valeram de nada. Mas isso é que aconteceu com ele, Sombra. Talvez porque eles não tivessem como cadastrar na época um outro sistema, uma outra administração, que não tivesse como cadastrar aquilo, Sombra, que você já tinha frequentado. Eu fiquei sabendo que eles têm como saber tudo que você foi. É, mas tudo mesmo? Bem, mas tudo bem. Vamos tocar pra frente. Eu vou ser palmeirense até morrer. Ô, Rubi, entra no site depois que a avó liberou já, tá comprado. Entra direito. Mas Não, mas beleza, beleza. O que você trouxe aí pra gente? O que você trouxe aí? O que você trouxe? Que é o suco de açaí. Suco de açaí. Pra comer açaí, não dá, né, meu? Ah, comer tá congelado. Boa. Eu não tenho como trazer, não falei que você pelo menos ia tomar antes de açaí. É o cara. Agora tem um outro que, a hora que der certo, tem que calhar um monte de coisa. Tem que ser gelado. Tem outro que tem que ser congelado. Ah, normal. Outro é meio difícil. Ele é italiano mesmo, ele fala pra caramba, nossa. Fala, né? Fala pra mão. Valeu, cara. Obrigado, tá aqui, viu? Gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, tá velhinho. Mundo, eu ainda preciso levar isso aqui. Tem gente esperando pra entregar, sai hoje. Boa. Falou. Mano, você tem que ser palmeirense. Tamo junto, Rubão. É nóis. Beija. É nóis, parceiro. Valeu. Obrigado, o Ben já, com Deus, todo o Ben já tá negociando aí, vai trocar o Domênico pelo Mano. Não dizendo aqui. Não sei não, hein? Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado. Bom, valeu, obrigado. Deixa o cartão seu aí. Tchau, Norberto. Deixa o cartão aí pra gente, que é nóis. Diga que durante já no Campeonato Paulista, Domênico defenderá o Corinthians e o Mano Palmeiras. É. Vamos fazer um teste. Pode pintar uma de quanto a proposta, hein? Isso não vai dar certo. Não, precisa ter uma proposta financeira, velho. O mundo é movido por grana. Ouvintes já sugeriram que em algum determinado dia a gente trocasse os times. É, tudo pelo dinheiro, hein? Você não viu, né? O quê? É questão de acertar o valor, viu? Acertando o valores. Imagina que é Corinthians até morrer, rapaz, tá louco? RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Adivinha? Os dados da produção deu Rubens Otávio. Rubens Otávio ganhou sorteio e ganhou camiseta do estádio 97 com o apoio da Fit Camisetas. fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os seus bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. E quem ganhou ingresso pra ir no show do Rude? Quem vai assistir o show do Russi é o Igor Mendonça. Ganhou dois ingressos. É nóis. Vai assistir Rude Landucci no Picadeiro. Leva um filme pra mim lá. Leva o quê? Um filme. Filme? Ele não gosta de filme. É verdade, é verdade. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. Toda sexta e sábado tem Overnight. Overnight. O flashback que marcou sua vida. Overnight. This is a test of the emergency broadcast system. Na casa que marcou época. Overnight. Overnight. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Ligue Overnight 3582-3637. Acesse overnightclub.com.br. Overnight. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Olá, eu sou o João Paulo Rilo, líder da bancada do PT. O PT completa 35 anos de história e 12 anos do governo federal, com o mais longo apoio popular da história democrática, tirando brasileiros da pobreza extrema, assegurando emprego e renda em tempos de crise internacional. Os deputados do PT cumprem seu papel, fiscalizando os recursos do Estado e denunciando casos como desvios do metrô e o despreparo na questão da água. O PT cuida das pessoas, cuida de você. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Dragonet. Energia. Um novo negócio, reforma da casa, organizar suas finanças. Reforma da casa, estudo dos filhos e abrir um novo negócio. Com Crédito Casa BV, você consegue um crédito de até 60% do valor do seu imóvel para usar da forma que quiser, sem ter que sair dele. Organize sua vida financeira. Você quem manda. Ligue para 3003-7888 ou acesse creditcasabv.com.br. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. Um produto da BV Financeira. Informe-se sobre o site antes da contratação do seu empréstimo. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. O PDT tem uma história de luta em favor do trabalhador brasileiro e da educação em tempo integral. Criança o dia todo na escola. Nós acreditamos que quanto maior for o salário do trabalhador, melhor será a distribuição de renda. É esse o nosso compromisso, melhorar a sua vida, trabalhador brasileiro. PDT, partido que defende o trabalhador. Oi, eu sou a Giovanna Antonelli e eu sou como você. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu batalho, eu não paro por nada, muito menos por uma gripe. Porque quando ela aparece, Coristina D, com suas três camadas, dá de três na gripe. Tira a dor, desentope e revigora. Eu sou Coristina D. E você? Coristina D, cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Mark Ronson. Energia.

bottle lover. Baby, this, baby, that, all of your sweet talk, but your lies.